O novinha, você sabe o que é Madoka Mágica? Estamos começando mais um Beliches! Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o Segui. Comissão! Temos o Godaka! Isso aqui é a faca K-47. Temos o Sirvini! Alegrinho. Sirvini anda numa vibe boa, né, Sirvini? É, mas vai tomar no cu que pode ser passageiro, vai se ver, vamos lá. E temos também o Zwest! É, boa noite. E... eu não tô alegre. Temos dois convidados aí querendo voltar pro site. Temos o Hawkeye. Vou tomar no cu, meu. Temos também o Bruno. Vou estar com muito, muito Danone. E acaba não, mundão! Nossa! Merda. Já tem marcado cada luta deles na lama pra ver quem que vai ficar no site, mano? É, a gente vai voltar na cúpula do trovão, cúpula do trovão. É preconceito contra curitibanos. A gente tem cota. Só pode um. Então, galera, hoje vamos fazer aquele podcast básico, assim, de falar dos melhores e os piores. Caralho, só que a gente vai falar. Você fala igual mina que faz tutorial de maquiagem, né? Pintinho básico. Só que daí a gente vai falar do que rolou de bom em 1994. Pulp Fiction, né? Highlander 3. Vai tomar no cu, cara. Foda pra caralho. Cara, era um bom tema, cara. Era um bom tema. Mas, eu perdi a vitória de ano, cara. Foi legal. Olha aí. Eu acho que a gente pode trocar, cara. Eu acho que a gente pode trocar, tá ligado? Vamos falar que foi bom de 1994. Bom, coisas boas e ruins. Eu acho que o Bruno nasceu em 94 ou ele nem era nascido ainda? É, o Bruno 93, nasceu. 93. 93, porra. Tinha um ano. Bruno, tu tinha um ano. O que tu quer falar? Cala tua boca. O Kid Mon nasceu em 94. Bruno, meu primeiro dente. Caiu com o umbigo. Minhas primeiras palavras, né, cara? Tá bom. Tá, vamos falar. Mas já fica o tema para um próximo podcast, então, 94, o ano. Pronto. O ano. Então tá, galera, vamos começar logo a falar dos melhores e piores aí do ano que passou. Partiu! Que delícia, cara! Century, doing something mean to it, do it better than anybody you ever seen do it, screams from the haters, got a nice ring to it, I guess every superhero need his theme. Vamos começar falando de filme, então, falar rapidamente dos filmes bons. Deixa... bom, muito rápido, pra gente deixar o pior pro podcast inteiro, né, cara? Que importa, né? O que dá audiência, falar mal das coisas. Godoka, vou seguir minha linha aqui. É, de filme bom esse ano, pô, Guardiões, né, velho? Guardiões. Guardiões da Galacta. Da Galacta. Guardiões da Galacta. Reassisti anteontem e puta que pariu, cara. A Marvel acertou muito bem. Ela vendeu desde o começo o que o filme ia ser, sabe? Não foi tipo aquela brochada que foi o Homem de Ferro 3. Homem de Ferro 3, apesar, né? Apesar não de eu foi, gostar tipo... do Homem de Ferro 3. Não foi tipo nada que nem aquelas. Nada. Sabe o que é o mais legal do Guardiões da Galáxia, cara? Que por mais que ele tenha algumas falhas e algumas coisas meio nada a ver, não tem, cara. Não tem, não. É perfeito. Calma que eu vou falar. Deixa eu falar, filho da puta. mais que ele tenha algumas coisas muito meio toscas, assim, cara, ele é absurdamente melhor do que qualquer filme que a DC lançou, velho. Sim, muito melhor. Desde o Batman Begins, sim, ele é melhor mesmo. Desde tudo. Desde o Batman do Michael Keaton, cara. Ah, sim, claro que é. Cara, até, não vou pensar até, até aí vai. Bota o Superman do Donner que eu te mando você se fuder. É melhor que isso aí também, cara. Melhor não, que isso aí não, também. Não, vai, não. Mas o Superman do Donner é clássico, né, gente? Não, não entra no balão. Ele é bem pior. É o Superman. Assim, ó, eu fiquei muito triste quando o Hans Donner deixou de fazer o Superman e virou artista da Globo lá e fazer entrada e tal. Mas. Casou com a Globo Beleza. É igual. Porque ele casou com a Globo Beleza, ele não foi mais. É que geralmente é o Bruno que fica falando e não para nunca, tá ligado? Ah, vai tomar no cu, caralho! Mas vocês viram, né, que só te cortando rapidão aí, que o Matthew Vaughn lá falou que as pessoas estão de saco cheio já dos filmes do Nolan, tá ligado? Tem que fazer estilão, Guardiões da Galáxia mesmo, que foi um sucesso, e é isso que o Nolan tinha que pensar, e ver essas putarias da arte que ele faz. Eu achei perfeito, cara, Eu achei válido. Eu achei um filme muito bom, cara. Me fez sair com um sorriso do cinema e depois eu assisti. E é foda, e depois eu assisti de novo. Me fez sair com um sorriso aqui do HD, do Netflix aqui. Eu comprei na Star. Eu preciso dizer pra vocês que esse filme me deixou 20% mais feliz, cara. Olha aí, foi muito melhor do que a Bíblia bebê ter engordado. Quantos quilos o filme engordou pra isso, velho? Não sei, cara, mas foi 20% a mais de alegria na minha vida. Bom, vamos lá então. Esse dia foi divertido pra mim também. Eu fui ver o filme com o meu amiguinho Brunasso. Foi um dia emocionante. Cara. Olha aí, tomara. Aquele suco de laranja, né? E cada um pegou esse buraco na própria caixinha de pipoca pra. Com certeza, a gente mandou as moças embora e ficou só nós dois no cinema. Muita delícia. Então, Sirvini, qual foi o filme bom desse ano aí? Cara, eu tenho alguns filmes bons aqui na minha lista. Se eu falar Guardiões da Galáxia e Capitão América 2, eu vou estar sendo injusto, porque realmente os dois são só. Falar só deles dois. Porque se eu falar só esses dois. É a pauta inteira, né? É, tá a pauta inteira do seguir. Eu vou ser injusto. Eu vou falar então com. Dois únicos filmes que eu vi de 2014. Yes! É, cara, pode ir, velho. Devia ter visto mais filmes. Dois filmes. Eu vou falar então de outros dois filmes que eu assisti que eu gostei bastante. Um que foi mais no começo do ano foi X-Men Dias de Futuro Esquecido, que eu achei muito bom. Eu achei que ia ser uma merda, mas foi bacana o filme. Não é um filme do Wolverine, graças a Deus, porque, né? Essa punhetagem do Wolverine não dá mais pra aguentar. E, pasme, cara, eu assisti aquele Big Hero da Disney e eu achei o filme a fuder pra caralho. Tem o Churrumino no filme, ele é um robô. Mas, Vini, e eu achei que foi um dos melhores de 2014, cara. Foi um filme muito bom. Oi, você assistiu dublado pela Kéfera e tal? Cara, eu vi dublado e eu não achei a dublagem ruim, cara. Eu não tava com medo da dublagem da Kéfera, eu tava com medo da dublagem do Marcos Mignon, cara. Nossa. Cara, mas aqui, eu nem cheguei. Ele ia falar Papito, né? Eu, Papito. Foi o Ayrton. Fala, Rodrigo. Ele achou o Mionzinho e o Supla dublado também? Mionzinho, Supla e Luciano Huck, né, cara? Fechou. Encerre a indústria de dublagem brasileira. Trinca do cara. O cara tem 50 anos de idade. Tipo, o cara tem 50 anos de idade e é sei lá, uma caricatura dele mesmo, tá ligado? Sem contar que quer ser o EJ brasileiro, tá ligado? Eu acho que é muito foda, né? Eu falei, não acredito que é massa, assim. Né? Ele é quem? Cara, ele vai ser o... Quem? O EJ do Backstreet Boys, cara, porra. Não, cara, o Supla é o Vanilla Ice brasileiro, velho. Supla? Cara, não é, mano. Supla Biliard. O Marcos Mignon vai ser o que o Serginho Grossman é hoje, cara. Vocês vão ver, velho. Chato. Velho. Vão ver, mano. Chato pra cacete. Exatamente. Velho, que acha que é novo, garoto! Tá ligado? Que usa aqui, na real, o ponto alto da vida do Serginho Grossman é ligar a câmera no porra do vídeo e falar que é foto, tá ligado? Ele adora fazer isso, as pessoas odeiam isso. Esse é o ponto alto da vida dele. Ele tem uma cara difícil, né, velho? Mas enfim. Então, seguir. Fala aí do teu. O meu é Capitão América 2 e Guardiões da Galáxia, que foram os únicos dois filmes de 2014 que eu assisti. Pô, cara, mas o fala aí, tu fala. Não, só Cortou tudo. Só o resto que se foda. Só entendi o resto. Desliga o torrent. Fecha o torrent aí. Mas eu admiro esse desligamento que o Segui tem, assim, de assistir filme, essas coisas, cara. Mas o quê? Admiro esse desligamento que você tem, cara. Por quê, cara? Você não tem um puta esforço pra evitar de assistir as coisas, cara. Não, é que eu não me importo com essas coisas, assim. Eu vejo e eu acho legal. Que olha assim, porra, saiu um filme, eu tenho que ver essa merda. Eu tenho que evitar essa porra. Eu faço isso quando sai o... Quando sai o LSD com a estampa do Chaves, do MC Livinho, tá ligado? Agora o Capitas. Isso, tá certo, agora está certo. Foi legal porque eu fui sem expectativa nenhuma, né, cara? E eu não tinha visto nem trailer, tá ligado? Tipo, eu falei assim, ah, vou cagar foda pra esse filme, vou ver se ele vai me surpreender e deu certo, cara. Acertaram a mão nesse... E eu que não tinha visto nenhum. Aí eu fui procurar um dia, não tinha o 2, eu falei, ah, mas tem um no Netflix, fui ver, eu gostei do 1 e achei o 2 do caralho. Pô, a Marvel acertou muito. Só tem uma coisa a dizer, cara. O Chris Evans mandou bem como Capitão América, cara. Finalmente, cara. Ele acertou ali, cara. Mas também, né, cara, tava na hora de aprender já, né, velho? Porra, 3 anos interpretando o personagem, cara. 3 anos? 6 anos, cara. 3 anos, né? Com o Capitão América, 3. O que é? O primeiro Capitão América 2011, não é? Então, 2010, cara. 3 anos. 10? 2010, não, então 4, cara, olha. Cara. Não, 11 mesmo. 11. É 11, né? É 11, pô. Então, 3 anos gostei, primeiro personagem, cara. Eu gostei dele, Capitão América. O cara não criar uma certa empatia com o filho da puta, claro que é bom, cara. Tava na hora. O filme foi serinho quando tem que ser serinho, teve as piadas quando tinha que ter as piadas. Bem pautado. Cena de ação boa pra caralho. Cena de ação. Isso, e cara, teve uma cena de ação que fazia tempo que eu não via, tipo, aquela cena de ação tipo stealth, tá ligado? Na surdina, aquela que estão na rua, tá ligado? Com os carros, assim. Fazia tempo que eu não via a cena de ação. Aquela do barco também tem essa pegada, cara. Sim, também tem essa pegada. Mas é mais tensa, né, cara? Mas a cena da rua, ela é mais tensa porque, tipo, é o confronto dos dois ali, né? O jornal com o cara e tal. E tem muito civil na rua, você fica mais... E tu tá ligado que o mestre das facas treinou o cara que faz o soldado invernal, né? O Bucky. Falando nisso, foi assim que o Bucky perdeu o braço, cara. O mestre das facas, na real, é o Shadow Star, cara, tá ligado? Nossa senhora! Enterrou os personagens lá do cu do Badanha. O Zeist. Mas o mestre das facas é muito mais foda, né? Por favor. Cara, o melhor filme de super-herói esse ano, cara, pra mim, foi o Lego. Ah, cara, foi demais esse filme, velho. Boa! Filme do Lego, eu cara. Não terminei ele, tem, não ele, ele tem o Batman que vale, né? O Batman que vale, cara. Tá quando ele fala, né? É ovo, só preto. Cinza, muito escuro. O Batman pau no cu, cara. O Batman pau no cu, cuzão. Só dá um time pra vocês verem essa imagem aqui do Richter com o Shatterstar. Só vejam isso. Ah, cara, é viadagem, cara. Ai, não. É viadagem, cara. Só no cu, Bruno. Agora repare no ombro do Shatterstar. Um chupão, cara. Tá ligado? Tá, continuando aqui, fala isso. Melhor é oi, melhor é oi. Caralho, que terrível, maluco. Fala isso. Que merda, mano. Vai se fuder. Ah, pô, o filme do Lego é bem legal, cara. Eu fui lá pra assistir filme de criança, né, cara? Mas, porra, com certeza o melhor filme de herói do ano, na minha opinião, cara. É muito legal, né, cara? E eles, o bom é que eles puderam usar todas as franquias, né, da Warner, DC, então, tipo, eles zoaram pra caramba. Até o Star Wars, né, cara? Só que eles aparecem e vem embora, tá ligado? Não pode falar nada. É, mas Descenete é foda, né, cara? Tem que dar um jeito de falar que a melhor coisa... Ai, melhor filme do ano de super-herói foi do Lego. Ah, se fuder. É, mas o Vini usou o argumento de eu assisti e saí com um sorriso no rosto com a Guardiões da Galáxia. Por quê? Porque é um filme feliz, Marvel é feliz, é alegre, é ousada. É isso que eles percebem os filmes da Marvel, cara. Pra dar significado das pessoas. Eu vim pra Frentex, tá ligado? Frentex, cala a boca. Pra alegrar, galerinha. Caralho, Bruno, que porra é essa, cara? Pode chamar no filme. Deixa eu chamar aqui então o Hawkeye. Ó, cara, não tem nem o que falar, cara. O Capitão América 2 não é só o melhor filme do ano, mas como o melhor filme da Marvel, cara. É muito melhor que Vingadores. É, isso é um corpo, cara. Isso é um corpo. Tem Capitão América pé na porta, soco na cara, homem de verdade, né? Que nem lá o Ivan, tiro com porra de bomba. Tem um soldadaço invernal com a canhotinha biônica, pau. Tinha biônica. Caralho. Eu não colocaria Soldado Invernal no mesmo pacotão do Vingadores, cara, eu acho, cara. Cara, tá criando. Porra, tá criando. Não, mas melhor, é que tá até... se inventando, tá ligado? Não, sim. Oi, fala aí. Por exemplo, ó, o Capitão tá melhor do que os outros filmes. O Soldado Invernal até agora é o melhor vilão da Marvel ali, cara. Todos, entendeu? Melhor que Loki, um pau no cu com as piadinhas lá, sabe? Cara, pura amargura, tá ligado? Aquela cena do escudo lá. Melhor que o Thanos tá, cara. Com certeza, velho. Pelo não faz porra nenhuma, tá, cara. Tá fazendo alguma coisa, né? Não tá que nem o Thanos lá fora. Tu fica aqui, cagando, não. Cara. Porra. É isso que eu ia falar, Zé. O dia inteiro aquela porra de trono, velho. Caralho. Cara, hoje tá na preparação, né, velho? Hoje tava passando Capitão América 1 e uma coisa que evoluiu muito, cara, foi a Hydra. A Hydra no primeiro é só um bando de negros sadomaso que fica usando couro e umas armas esquisitas. É só isso. Eu quero ver naquela série da gente carta como é que eles vão ficar, que ela passou 50 anos sendo enganada pela Hydra. É. Não, pior tipo assim, que foi um plot twist que ninguém esperava, cara. Eu não esperava um plot twist daqueles que teve, assim. Ficou bom. Eu tinha recebido spoiler já, né? Então eu já sabia o que ia acontecer mais. Mas do mesmo jeito, tenho, cara. Eu tenho os caras que escreveram a série no meu MSN, então eu já sabia de tudo. E eu falei pra eles, ó. Tinha no meu ICQ. É, tinha ele no meu ICQ. Tinha os irmãos russos adicionados no ICQ, né? Eu falei, mas, cara, muito bom, grisado, muito bom. Mas eu achei a atuação do Sebastian Stan lá, que fez o Soldado Invernal, o Capitão, ficou muito boa, cara. Eu tô no hype pro 3, os caras tão querendo falar até que o 3 tá no script até pra ir pro Oscar. Os caras tão fazendo um hype, nossa, meio hype também, não vai rolar. Mas tipo, tão dando migué que no filme pode ser bom, né? Segura esse ímpeto, Nolan, pera aí. Ah, é. Falando em segurar ímpeto, pode ver lá o Sebastian Stan lá com o Soldado Invernal, né? O cara todo amarguradão, tá ligado? Tipo, todo tipo assim, sério, tudo mal. Mas não teve que tomar remédio até o cu pra morrer. Não teve. Aqui é algo de verdade, velho. Aqui é onde. Caralho, é onde separam os homens das crianças, entendeu? Aí que você vê o esquema, tá? Ai, caralho. Tá, deixa eu ver. Eu tô esperando algum comentário do juiz. O que separa os homens das crianças é o Xanax, né? Vamos eu não vou conseguir comentar essa merda, pô. Vamos seguindo aqui. Bruno, antes, rapidamente, qual foi antes, teu... antes, deixa eu só falar. Rapidamente, eu tenho um outro filme bom que eu vi. Que não é bom, mas é legalzinho. Que é um documentário, que é o Video Games The Movie. Que ele fala um pouco da indústria, explica umas coisas assim. Ele é bem legal, cara. Ele é bem legal. Tem isso. Uhum. Eu tô afim de ver lá, velho. Ele parece é muito massa bom. Mesmo. Eu escrevi alguma coisa, mas eu não escrevi por pura preguiça. Mas eu vou escrever ainda. Ele é bem legal. Ele é bem legal mesmo. Vale a pena assistir. Mas só que não é lá essas coisas. Beleza. Bruno, rapidamente, qual foi teu filmezinho? Tá, dois filmes, filho da puta, desse ano. Bom. É, o primeiro, The Raid 2, né? O foda. Berimbau, lá. Caralho, cara, o Berimbau. Berimbau foi muito bom. Berimbau atômico, cara, sério, filme fodido. Melhorou em tudo a questão do primeiro, cara. O primeiro tem a melhor produção, tá ligado? Eu acho que ele tem o dobro de tempo, né? Cara, pra ter mais dobro de tempo, cara, porque o primeiro tinha 1h20, velho. Ele tem 2 horas e pouco, tá ligado? É o dobro aí de tem tempo, porradaria, tudo que tá ligado. O quê? É, o dobro de tempo e o dobro de porradaria, né, cara? O dobro de porradaria, cara. Exatamente. Senti falta do mendigão lá, cara. Senti falta do mendigão no primeiro. Tem um mendigão, porra. Tem um mendigão que mata os outros com a peixeira lá. Tem outro mendigão. Não, mas eu senti falta daquele lá. Ele tinha a cara de ser o cuidador de carro mais perigoso do mundo, cara. Bruno, qual o outro, cara? Tá, o The Ranger, né? E o outro é aquele... O Corvo lá, aquele Nightcrawler lá com o Jake Gyllenhaal. Não sei se chegaram a assistir esse. Não, tá na minha lista de filme pra ver, mas eu ainda não vi. Veja que é muito bom, tá ligado? É, o Jake Gyllenhaal é um psicopata, tá? Que mata o amigo dele no final, tá, Vini? Aí ele chega e... e, cara, tipo, trabalha aquela questão do jornalismo filho da puta, tá ligado? Tipo, da Atena sensacionalista, assim, tá ligado? Essa marrom. Cara, eu chamo aquela de imprensa mundo filme, tá ligado? Que, velho, nos Estados Unidos chega a ser pior do que aqui, cara. Pela manhã, assim, que, tipo, o cara mostra nego aberto, tá ligado? Não sei se... Porque aqui em Curitiba tem um negócio chamado 9-0, tá ligado? Que passa uma roupa aberta de manhã. Toda região tem essas porra aí. Tem, né? Então, tem aqui um 9-0, que tipo, é naquele naipe, assim, é o cara que ele quer ganhar, tipo, ele é um bandidinho de bosta e ele quer começar a ganhar grana, só que ele tem uma mente empreendedora, tá ligado? Aí ele vai trabalhar com essas paradas, assim, na questão do jornalismo pra filmada, e ele vende pras companhias de TV, tá ligado? Como é que era o nome daquele programa que passava no SBT, cara, que era com o Gil Gomes? Ratinho. Aqui agora, cara. Vi, agora. Caralho, cara. Aqui agora, velho. Aqui agora, né? Isso é 24 horas. Coquetel. Às vezes o indivíduo só está louco de drogas. Só está louco de drogas, né? Então tá... Quinte. Ele entrou no meio da sala. Tá, porra, velho. Vai pro próximo. Para, cara. Ah, posso falar mais um? Então fala muito rápido. Só cita, vai. É um chamado Babadook, cara, que é uma animação de terror. Pronto, já falou bastante. Tchau. Babadook? O filme? É. Eu acho uma bosta. Cara, eu já falaram todos que eu ia falar também de bom, então só me citou umas menções aqui honrosas pro Anjos da Lei 2, que achei bem divertido. Muito bom. Achei bem divertido. Bom, os caras zoaram com o lance de ser uma continuação até o fim. Eles anunciam mais de 4, né, cara? Anjos da Lei na Lua. É muito bom, velho. Cara, é a melhor sequência final de filme que eu já vi, cara. Porque eu vi pra caralho das viagens. E o Âncora 2 também, cara, que foi desse ano. Que... Eu marquei aqui também, é verdade. Eu assisti também o Âncora 2, cara. Me divertiu pra caralho. Briga dos repórter. Já que todo mundo falou rapidão, vou falar mesmo. Interstellar, os americanos não gostaram porque são idiotas. Godzilla também. Cara, Godzilla, acho que a galera não entendeu o filme, cara. É, eles não entenderam. A galera só entende Transformers, né, na real. É, cara. É, e o Evangelion 3.0, que saiu esse ano também, foi legal pra caralho. Tá. Cara, a gente fala muito rápido de jogo. Então, só uma pergunta, então quer dizer que o Zeiss não achou nenhum filme bom da DC esse ano, é isso? Não. Teve filme da DC esse ano? Não teve, não é já bom, não faz filme aquela porra. É que eles trabalham no filme, não é tipo linha de montagem. Culpa, senhor Kut. A gente vai, vamos falar do... Eu fiquei 3 anos pensando essa piada. Vamos falar de joguinho aqui rapidinho, então. Vamos, só citar por cima. Vai seguir, fala aí. Tá, eu tenho uma lista de jogo bom. Nidhogg, que é um jogo indie, Shovel Knight, que é um jogo indie, Super Time Force, que é um jogo indie, Valiant Hearts, que é da Ubisoft. Valiant Hearts é só pra citar que é de chorar, né, cara? É, eu chorei muito jogando. Hearthstone é muito bom, Dark Souls 2, Towerfall, que é jogo indie, e ele saiu em 2013 pro Wii, eu acho. Só que esse ano saiu pra PC. Então, como ninguém tem Wii, a gente tá jogando PC. Goat Simulator, que é indie, Divinity, que é um jogo. É um RPG fudido. Indie também. Bind of Isaac, que é indie. Broforce é indie. Você é o indivinho. Não, não sou. Eu também tô falando. Tô falando de Killer Instinct. Ah. Que. Ó. Aí, o cara falando de Tô falando de Killer Instinct também, porque eu gostei muito do esquema lá da compra de jogadores individuais. É, depois que entendi, eu achei legal também. E também tem o Guilty Gear novo, que tá incrível, mas eu ainda não joguei. E a bom Steam, pra caralho mesmo, bom pra que caralho mesmo. Foi a melhor coisa de jogo de 2014 de longe. Beleza. Peraí, Dark Souls, não, tu não gostou? Não, ele já falou. Falei. Já falou, desculpa, eu tava conversando com minha mãe, que tava no mudo. Não tem problema. Acabou essa porra agora. Godoka, você tá alguma coisa aí? Cara, eu quero citar de anime o Tokyo Ghoul. Não, a gente vai falar de jogo. Cara, o Somnauts, o Beta Block é desse ano? É. Ele é desse ano. Perdeu exclusividade. Ele é desse ano no PC, ele é de 2013, na real. Mas... Ah, tá. E o Somnauts acho que é de 2012, velho. É. Ah, eu queria falar também do This War of Mine, que é um jogo, putz, cara, esse faz puta chorar. Puta que pariu, velho. Chorar, esse ter raiva. Joguei muito pouco, eu nem lembrei de fogo. Eu comecei a jogar só. Né? Não vai jogar achando que vai dar tirinho, joguinho de guerra, né? Tem que ter paciência. É sobrevivência mesmo, o negócio. Exatamente. Você se arrastar por... É tipo um point and click. É. Capeta, sei lá. Racionar comida, racionar remédio, tá ligado? Tipo, ou você vai estar sempre ferido, ou cansado, ou doente, ou com fome. Ou tudo junto. Ou tudo junto. ou tudo junto. E vem nego batendo na tua porta, tipo assim, me deixa ficar com vocês. E você pensa, pô, tem 3 aqui, eu não vou botar mais uma boca pra alimentar, porque não dá. Aí você sabe que a pessoa vai morrer, se ela não entrar. Aí, nossa, cara, é uma desgraça. Mas é muito... É fudido. Eu joguei um pouquinho e já me deprimi, tá ligado? Ô, Vini, jogou alguma coisa esse ano ou não? Punheta. Cara, que jogo! Porrinha, quer dizer. Jogo bom. Cara, de jogo esse ano, a única coisa que eu dei uma olhada, e eu vou ser bem honesto, eu não sou gamer, que nem Magic não vale, Magic não vale. Cara, eu dei uma olhada no Assassin's Creed Unity. E foi tá... o único, é o único jogo que eu vi e é o único que eu vou comentar. Mas você sabe que, mas você sabe que tá na parte do bom, né, Vini? É, mas eu, foi o único jogo que eu vi, eu achei uma bosta. Então você tem que falar isso depois. Tá, depois tu fala. Zwaste. Eu não vou falar de novo. Tá, joguinho bom, teve o Double Dragon Neon. Cara, eu não joguei. Super Dragon, muito fodão. Indie também, né? Eu dou o meu zóio. É indie, tá? É indie, mas é da Tecmo. O Rayman Legends. Indie patrocinado. Né? Não, é indie porque da Tecmo, ela faliu. Faliu, né, cara? Faliu essa bosta, nem... Ela só consegue lançar indie. Aí os caras... Cara, os caras, mano. De queijo lá e fizeram, né? Mas... Vai, continua isso aí. Rayman Legends. Oh, muito bom. O Legends de 2014? 2014. Nossa, eu não 2014. Sabia. Pô, eu joguei também. Longo, é demais. Salt Park. Puta, foda. Dark Souls 2. Strike Fruit Zero, joguinho de nave. Afterbridge, joguinho de nave também. Ace Combat 3. Saiu só Ace Combat Infinite, mas como eu tô sem internet pro meu PlayStation, eu mandei fuder. Civilization Beyond Earth. Ah, eu ia lembrar você de falar desse, cara. Que esse tá incrível, mano. Tá incrível. Fudido mesmo, caralho. E Akiba Trip, Undead Undead. Puta, eu não conheço. Que bom, quem é, meu filho? é um jogo de porrada japonês. Você sai na rua de um bairro lá dando porrada no pessoal. Rafael faz. É, só que conforme você dá porrada nas minas, ela vai perdendo a roupa. É bem. Já não. Que jogo, né? Pois é. O Hawkeye. Cara, esse ano foi o ano mais melancólico pra mim em quesito de games. Não tem DirectX 12 agora, fudeu, não posso jogar as porra nenhuma, tá ligado? Pô, que bosta, cara. Tá começando a fuder. É, tem que trocar tudo aí. É, não podemos rodar nem nesse novo Strider aí, cara. O joguinho de lado vai. DirectX 14, essa porra, sei lá. Ridículo, tá ligado? Merda. Daí, tipo, meu, eu queria jogar Metal Gear novo, deve ter ficado foda, né? Mas do que eu joguei, cara, os caras fizeram. É um jogo meio indie, não sei se é meio indie ou se é meio. É meio indie. Saiu um novo Ninja Gaiden aí. Ninja Gaiden. Só que Ninja Gaiden C? É, o Yaiba Ninja Gaiden. É o Z, não é o Z? Ficou bom. É legal, cara. É um hack slash curtir, velho. Puta, eu não gosto de hack slash, cara. Passei longe disso. Ah, que legal. Ah, são legaisinho. E você saiu. Foi nesse ano que saiu Devil May Cry novo? Foi no ano passado? Não, ano passado. Mas esse ano saiu Metal Gear Rising, não foi? Não, ano passado. Saiu no começo. Saiu no começo. É, saiu de PC esse ano, né? Ah, então. Saiu de PC. Ah, então é o melhor jogo do ano aí, fechou Metal Gear Rising. Foda pra caralho. Aquele último chefe da puta do caralho. O general, o senador Armstrong. É, puta foda, cara. Aí, FIFA 15 tá legalzinho também. Agora não tem mais time brasileiro, tá ligado? Não tem mais. Tem umas bochileiras, ficou melhor ainda. O PES, cara, o PES tá bem melhor agora. Eu que não gosto de futebol. Faz lá o Super Aviso Futebol Clube lá, então. É isso aí, Bruno? Esse é o teu jogo? O quê? PES, é isso que eu ia falar? Ah, não, tá, pera aí, deixa eu então, minha vez. É Earth Defense Force. É esse PES Defense que você Force. Queria? Aí, que é joguinho de tiro. Que jogo? Que faz homenagem. Earth Defense Force. Ah, que perfeito, o Vincentão. Exatamente, tá. Inseto, robô gigante, kaiju e tudo. Fica legal, que é. Legal pra caralho. É... Shovel Knight, não sei se o seguinte tinha falado, que ele já falou tudozinho de maneiro. Falei. Falou do Shovel Knight? Já falou? Falei de Rogue também, velho. Wolfenstein New York, fazia tempo que não saía um FPS bom pra caralho e que divertia e trouxesse coisas novas, né? O Wolfenstein trouxe um lugar. FPS não diverte, velho. Calaf Dutch, mano. Calaf Dutch. Ah, vai tomar no cu. É. Aí o que mais tem? É, ah, o Metal Gear, o Ground Zeroes, que eu sou, né, putinha do Kojima, não dá pra falar dele, ficou foda pra caralho, apesar de ser curto. Dá pra curtir. Jogue que vale a pena, você pro PC agora. E a surpresa que eu achei que ia ser uma bosta, mas que foi legal pra caralho, acho que o melhor do ano, que é o Shadows of Mordor, cara. Velho, que jogo legal, cara. Eu que jogar essa bosta, cara. É porque eu acho que eu não gosto de Assassin's Creed, tá ligado? Só por isso. É, Então, velho, mas é que, tipo, e a mecânica de luta ficou tipo Batman, tá ligado? Se você gosta do Batman, você ia curtir o jogo. Então, eu não gosto do Batman nem de Assassin's Creed, cara. Mas por então, o primeiro Batman, Mas o jogo ficou bom, cara. O jogo ficou bom pra caralho. Esse ano vai ter lançamentos melhores, né, cara? Tem Metal Gear 5, né, cara? Tem Metal Gear 5, vai ter um Mortal Kombat novo também. O Arkham Knight. Dos que o segui, citou rapidamente lá, só quero frisar o Broforce, que tá muito divertido, tá fudidaço. Tá incrível, né? O Gold Simulator, que tá cada vez mais zoeiragem. Sempre melhor, né? Incrível, né? Agora tem o Brad Simulator, você viu também? I am Brad. Isso é muito legal. Daqui um pouco, vai ser o I am Dildo. Deixa eu falar. Então vamos rapidamente. Eu vou começar pelo Hawkeye, que manja dessa parte. Quadrinho bom, Hawkeye, o que teve esse ano? Spider-Verse, amigos. Eu leio chorando todas as edições. Eu também, cara. Foi de todos os tempos, velho. Tá, eu cheguei a ler, depois que tu me recomendou, eu cheguei a ler. Porra, tá muito bom aquilo. Não, tipo assim, tá. A gente engoliu, sei lá, uns 10 anos de Humberto Ramos. Os caras colocaram o Coipel pra desenhar, cara. Tá um tesão de mim, tá ligado? Deve tá foda. Um desenho de verdade, tá ligado? Mas eu, ardendo nos haters, velho. Colocasse um todinho precisava ali, a gente ia gostar, cara. Porque 10 anos de Humberto Ramos, ninguém merece mesmo. Aí outra coisa, o Spider-Verse é foda, mas apesar de se descer o PEX americano, tá tesão também, cara. Do Morrison lá. Morrison? Tá legal, cara. Ah, filho. Pô, não li nada. Eu só li essa edição, tá ligado? E tá muito foda. Eu peguei a primeira edição do Multiverse depois que eu fui na Multiverse Comic Con lá, que o pessoal ficou falando e tal, teve Van Reis, aquela putaria toda. Eu não entendi absolutamente porra nenhuma daquela merda. Você não conhece o Morrison, cara. Não, cara, eu não leio DC, velho. Não, tipo, tá massa. Você não vê aquele filho da puta lá. Ai, porque ele pegou uma metalinguagem e distorceu pra esquerda, chutou o saco do tua mãe. E porra, cara, toda aquela viagem que ele faz, assim, é uma fábula. Sabe aqueles filho da puta, tipo... Cara, esse cara tá falando na FNAC lá. FNAC, os caras gostam de Sandman, só. Você quer ler o Gamer? E o Sandman? Ah, essa referência ao teatro, os gatos. Ai, os deuses. Ai, a referência a toda a literatura da raça humana, e até hoje, inclusive no futuro. Mas eu achei que o Spider-Verse é uma desculpa do Dan Slott brincar mais um pouco com o Superior Homem-Aranha. Cara. É bom se possível, tá bom, cara, né, cara? Que negócio tá legal, assim. Consertou as merdas que ele fez, assim. Ele matou um monte de versão legal do Homem-Aranha. É, matou o Homem-Aranha e seus incríveis amigos. É, cara, fiquei com uma pena deles, cara. Matou o Homem-Aranha e Bruce Banner também. Ah, também. Aí outra coisa, a volta do Peter Parker, quando troca de Superior pra Amazing, de volta foi legal também. O último arco do Superior foi legal pra caramba, cara. É. É o Otto Tara, eu sou um bosta, você é fodão, pega meu lugar e ganha do cara. E ele voltou, tá? Pois é, aí no Spider-Verse o Otto tá falando que ele é o fodão de novo. Isso é me incomoda, cara. Isso me incomoda. É que na verdade, tipo assim, esse. É, que ele é o Otto de antes dele perceber que ele é um bosta, né? Isso. É, tá lá no 2099, né? Mas é isso que me incomoda muito, cara. É tipo, o tempo todo é ele falando que ele é melhor, ele é mais foda, e ele é um bosta o tempo todo, tá ligado? Tipo, isso que me irritou muito no Superior. O Godoka, tem algum pra citar aí? Cara, não li nada desse ano. Vini? Cara, eu ia falar da revista do Bidu, que do MP, Caminhos. E do Caminhos. Caminhos do Bidu, que é a fuder pra caralho. Eu acho que de quadrinho é isso aí, cara. Posso falar duas coisas rapidinho? Peraí, o Segui tinha um, de repente. Cuida pra não falar o que ele vai falar, que ele só tem um, ele falou. O que eu vou falar, não, ele não vai falar não, pode deixar quieto. Eu vou falar de coisa velha que foi lançada no Brasil. Que a Panini resolveu relançar Planetary, desde o zero. Ah, é verdade. Graças a Deus. Sim. Tá vindo um encadernadinho legal, assim, pra quem não leu, pra quem não conhece Planetary. Planetary é caro pra caralho. Cara, eu paguei, cadê? Tá 25, 20, né? R$21,90. Ah, não, é Transmetropolitan que é caro. Transmetropolitan é caro. É verdade. Confundi. E a editora, cadê o nome de você, filha da puta? A editora, sei lá, caguei o nome dela, lançou Do Inferno. E puta, cara, o encadernado é lindo e pesado. Tá muito bonito, cara. Esses anos os caras estão acertando assim nas republicações, né, carinho? Por incrível que pareça, assim. Tá, posso falar? Pode. Vai. Eu não li, mas eu tenho aqui a primeira parte do São Jorge lá do Danilo Beirute, tá ligado? Mas o que eu li mesmo é um quadrinho independente, chama Galho Seco. Eu até fiz um texto. Um post lá no site e tal. Do caralho, tem. O quadrinho, acho que tem 8 páginas só, alguma coisa assim. Ah, é? Legal, eu não comprei porque eu tava sem grana aquele dia, cara. Isso, mas você chegou a ver, né? Você chegou vi, a ver. Eu vi, cara. Tipo, o quadrinho tem 8 páginas, você lê em 5 minutos, porque ele não tem nenhuma fala, tá ligado? E ele é muito bonito, ele é muito bonito mesmo. E eu pirei. E foi a melhor coisa que eu li, até porque foi a única coisa de 2014 que eu li. De quadrinho bom, teve a. Bom, já que para a republicação, o Monstro do Pântano, né? Vai o Barbudo Xarope. E de novo o Popeye, cara. Foi legal, isso aí. Cara, maneiraço, velho. Sério? É aquele que tem a capa do Superman, que é igual do Superman? Super-Homem, cara. Ah, muito legal aquilo. Ah, pegaram bem a vibe da história mais antiga, tipo aquele desenho velho do tipo. O pai e o Simbad, tá ligado? E botaram ali, cara. Uhum. Legal. Bruno, rapidamente. Tá. Pô, o que saiu esse ano que eu curti pra caralho de pouca coisa. Aquele Salter Bastards lá do Arrow lá, que é do caralho. Que é bem no naipe do Scalpo mesmo, só que sai do ambiente indígena e joga no, com os redneck lá nos Estados Unidos. É uma bom sair. Acabou o primeiro arco agora. Aí o Miss Marvel também, eu curti pra caralho com a minazinha nova lá, que é paquistanesa. É muito bom. Ah, tá legal mesmo. Tá bom pra cacete, cara. O Cavaleiro da Lua. Tá do caralho, o Cavaleiro da Lua. Tá massa, também. Tá louco. Esse tá fudido demais, cara. Quem tá desenhando é o maluco do... O Declan Shelby, né? Não, o desenho não, tá escrevendo, é ele, mas o que tá escrevendo é o cara ali do Planetary, pô. Warren Ellis. E agora sai ele e o Brian Wood, né? Aí, beleza. Aí tem isso, o que mais que eu vi que chegou? She-Hulk também tá bom pra caralho. Tá saindo, tá muito legal bom. Caramba, também. Demolidor também tá legal. Demolidor, é que eu não falei, cara. Eu falei, tipo, dos outros dois podcasts, 2002 e 2013, eu falei Demolidor. Eu falei esse, mas eu fui dar um combo break. Mas Demolidor tá legal pra caralho também. Mas tá na minha lista aqui o Demolidor, cara. Ah, então beleza. Tá legal, cara. A Batgirl, cara. Batgirl também tá legal. Batgirl tá bom pra caralho. É na mesma pegada da Miss Marvel, né? Tá, adolescente, mesma pegada. Falando em Batgirl, eles refizeram uma Mulher-Aranha, né, cara? Um molde fizeram parecido. Também, exatamente. Que tomara que vire, cara. Porque, cara, sério mesmo, velho. Enfim, né? né? É. Não, vou entrar em muitos detalhes aqui. E outro que gostei pra caralho foi o Multiverso do Morrison, porque o cara ele mexe assim, cara, bastante questão da metalinguagem e um chute no saco, tá ligado? Mãe. Aí eu gostei. Muitas referências à cultura pop norte-americana, DC, e a questão da representação e a imagética do ser humano na pós-modernidade. Ah, é isso aí. Agora você lê um cara que bota a referência e é foda, você lê o Warren Ellis, que é muito melhor do que Morrison. Outro chip tá cara, foda, o Mild sempre é surfista prateado, velho. Ah, é? Do Scott? Tá massa, cara. Tá com o Red desenhando, tá tipo uma pira toda zoadona, assim, meio que o estilo do Hawkeye, assim, sabe? Sim. Tá legal, tá legal. Tem uma edição, tipo assim, que ele vai visitar uma guria lá, que tipo assim, a guria pediu uma estrela uma vez e chegou ele, assim, né? Daí, tipo, um moleque. Daí ele ficou lá na casa do Pia, lá, da família dela, né? Tem um moleque subiu na prancha dele, ficou de cueca e perguntou: ô, você não faz xixi? Não, não sei o que ele não mijo. Pra essa vibe, mano. Os zumbis não cagam igual aqueles piados perguntando pro Flash na Agência Atômica lá, tá ligado? Tu come pra caramba? Tu caga também rápido? Tu já... E pra comer alguém é rápido também? Né? Aí o coelho. E o Arred é foda, né, cara? Eu acho o cara foda. Tem gente que é esquisito, desenho do cara. Foda, caralho. O desenho de quem? O desenho de quem? Do Arred, Mike Arred. Nossa, cara. É que não, cara. É mó bom, cara. Bora pra caralho. Pupizão, tá ligado? É mó pub, é mó legal. Então, galera, vocês têm 2 minutos: mangá e anime. Porque o Edson tinha falado de alguma coisa de mangá, anime. Tokugu, anime. Esse ano, caralho. Dragon Ball Super X, o resto é. Tokugu. Twist. Tá. Tokugu, Zankyo no Terror. Diamond Dyer, o robôzão pornogrão lá. Capitão Earth. e Barakamon. Alguém mais tem um Barakamon? Eu tenho dois. Desse ano eu não vi nada. Não é desse ano, mas eu comecei a assistir Gurren Lagann. É só desse ano. Tá certo. Não. Pode falar de Gurren Lagann, que eu permito. Kill la Kill desse ano, né? Então tá valendo. Então eu assisti algo desse ano, então. E agora, senhores e senhores, travestidos de senhoras, começa o podcast. Então vamos começar a falar das merdas, então, vamos, cara. Vamos começar um podcast agora, né? Vamos começar um podcast de verdade, agora já deu mais 30 minutos, mas agora que vai começar de verdade. Vamos começar com o que vale agora, falar das merdas. Deixa eu começar aqui pelo Hawkeye, filme ruim desse ano. Cara, Tartarugas Ninjas novas, velho. Puta, os Battletoads, tá ligado? Aqui na minha lista, essa porra. Battletoads é bom, cara, na moral. Não, mas tipo, tá, o filme é tosco, desde o final, tipo... Sabe, tem duas coisas que eu fiquei puto, tipo, tá, o primeiro é o Mestre Splinter lá, o cara pega o Telecurso 2000, como virar o Mestre Kung Fu, tá ligado? E o cara vira, sim, cara, sim, que ele não tinha o que fazer, ele foi ensinar Kung Fu, leu aqui o manual do Instituto 2000, Universal, tá, Brasileiro, tá ligado? Instituto Universal Brasileiro. Sabe aquelas coleções da E de Ouro que tinha essas coisas? Defesa pessoal. Não, cara, eu lembro dos Vivi antigos que o nego tinha que mandar uma porra de uma carta com dinheiro e os caras devolviam o box com... Aprenda a martelar o prego, tava, tá ligado? Tudo de vida, velho. É bizarro, velho. Isso foi, cara, foi. O filme todo foi muito ridículo, cara. Não, no final, ela que derrota a porra do cara, né? A porra da Hydra lá. Repuxada, né? O que deixa mais puto, cara, é tu ver claramente que o Destruidor, como vilão, foi inserido depois, tá ligado? Porque era pra ser o ricaço lá, o Destruidor. Aí eu acho que o pessoal reclamou na internet e tal. Aí botaram aquele japa genérico, botaram um japa genérico lá, tipo, ah, aquele ali é o Destruidor, então. Foi isso mesmo, cara. Foi exatamente isso, cara. Porque o cara não faz nada, o filme todo. Ele só fica ali, meio que mandando ordem pro ricaço, que o plano do ricaço era ficar mais rico. Ele fica tipo Thanos. É tipo música das meninas, o de cima sobe, o de baixo desce. É isso. Eu achei marxista, né? Velho, puta, que filme desgraçado. Tipo, pô, eu sou muito fã de Tartaruga Ninja. Se eu tivesse ido no cinema, acho que eu tinha chorado vendo esse filme, cara. Será que o JJ se levantou e começou a chorar e pedir desculpa, cara? É. Acho que sim. Se fosse com o Batman, com certeza. Mas, cara, que merda de filme, velho. Que era aquele Michelangelo gangsta niga lá e... Donatello nerdão, né, cara? Tem e o Rafael é o truta da maroma, né, velho? É, Rafael, um whey protein. E pra você ver como o bagulho é tão doido, mas tão doido, que eu não vi o filme e ele tá em primeiro da minha lista, cara. Caraca. Eu vi os bonecos são tristes. O boneco. Tu já chora olhando o boneco, cara. Qual o filme? Desculpa. Doutor Tartaruga, cara. O Vini vai, daqui a pouco o Vini disse que vai dizer que gostou. Teve uma matéria que era muito foda nesses sites aí, tá ligado? Tipo, matéria como é que é? Matéria da seguinte, né? Como é que é o Tartarugas Ninjas do Marco Bay estreia em primeiro lugar, né? Como é que é? Não há mais esperança pra humanidade. Tava assim o título da matéria, tá ligado? Sete gringo desses aí, tá ligado? No hope for the merit. Ô, Zez, qual é o teu pior filme? Cara, Tartaruga Ninja tava certamente na minha lista, então vamos pro outro espectro do Michael Bay, que é Transformers, né, cara? Nossa, é o segundo da minha lista, cara. Ah, cara, mas, sério, gente, é até foda de falar de Transformers, né, cara, porque... Nunca foi bom, um podcast, né? Cara. Nunca foi, cara, fazer um podcast só desse último Transformers, velho. Desculpa te cortar, às vezes, mas eu fiquei muito puto dessa porra. É 2 horas e 50, velho. É sério, é 2 horas e 50 daquela bosta, mano. E é porra do... E olha que eu gosto do Mark Wahlberg, cara. Eu ia falar, Mark herói, cara. Mike é uma demais, velho. Demais, bem dessa. Mas sabe que o pior, não, cara, vai. É que esse é o melhor filme dos Transformers. Caralho. Não é, velho, sério. O primeiro é legal, né? Nem o dinossauro salva. Cara, esse filme é foda, porque, tipo, a porra do Michael Bay lá mudou. Ele falou, a galera enchia o saco da porra dos estereótipos raciais dele, falou, não, vou tirar. Ele tirou e mudou, cara. Daí, em vez de ter um negão falando com os moradores no Brooklyn, Tem a porra de um japonês. Todo um robô. Cara, é sério. Sabe o que parece? O maluco é muito noção, cara. Tá ligado aqueles mods de Pokémon que os caras randomizam todos os Pokémon, então tá tudo cagado. É, ele randomizou as pessoas no bagulho. Ele tem um random estereótipo, cara. Ele vai. Cara, caiu um japonês aqui no Brooklyn, demorou, parece verídico. E vambora. É, cara, tipo, ele é todo errado, cara. Aquela porra dele, tem que colocar sempre a porra da menininha lá em defesa, tá ligado? Que é a filha dele. Aí o Mike Wahlberg chato pra caralho. Aí tem a porra do namorado dela, que é um irlandês, cara. E aquele cara não tem sotaque de irlandês em lugar nenhum no mundo, tá ligado? Você vê o cara da Califórnia, mano. Tava surfando lá, o maluco foi catar o cara no meio da onda lá pra fazer a porra do filme. Sério, velho. Não, não é. Aquele cabelo loiro queimado do sol, tá ligado? O pior é que a metade do final do filme, a maior parte do final do filme é todo na China, cara. E tipo, cara, eu juro por Deus. Quem é, cara? Tá na China. Porque eles assistem muito filme, cara. Eles estão no público. Esse eu não cheguei, né? Então, os caras que mais consomem cinema depois da porra. Mas eu tô falando da porra do roteiro do filme, cara. Então, não tô falando cara, do. Ah, tá. Então, mas. Por que eles estão na China? Não é isso? Eu não cheguei nessa parte. Eu não cheguei nessa parte. Tava uma hora, juro por Deus. Tava uma hora e cinquenta de filme. Faltava uma hora pra chegar lá. Eu falei, ah não, mano, não vou assistir essa porra. Desculpa, pode me mutar, galera. Pode me mutar, mas eu fui muito engraçado com essa bosta. Pode me mutar, os caras vão te dar dinheiro pra você ter saído, velho. Posso botar uma menção honrosa aqui, velho? Aquela porra daquele Frozen, cara, porque filme musical vai tomar no cu. Vai tomar no cu, que raiva essas merda. Eu não curto, cara. Primeiro eu gostei uma vez, cara. É, então, deu pra assistir uma vez. O problema é que, né, saturou demais essa porra dessa musiquinha, né, cara? Não, você viu a versão a princesa do gelo lá, sei lá o nome daquela puta, é uma princesa Disney de verdade, ela tem atitude. Minha filha, você assistiu Mulan? Mulan salvou a China inteira. O Mulan era louco, velho. Mulan era foda, cara. E agora aquela série de viado lá, como é que é? Anse Upon a Time já tem já a Elsa lá e a Elsa Soares lá. Elsa Soares. Não é o Gilberto que é viciado nessa série que assiste, acompanha pra caralho? O Gilberto assiste. É. O Segui, tem mais algum filme ruim aí? Tenho, Malévola. Ah, eu achei um post muito bom, cara. Sim, eu achei ruim basicamente por causa do post. Se você não leu o post, eu sugiro que você entre no post agora, pule direto pros comentários. Mas, cara, esse filme tudo pra dar errado, cara, esse Malévola, é sério mesmo. Eu acho errado porque tem magia, mas não tem ascensão social nem capitalismo. Burguesia, tipo, não tinha nessa época de reinos mágicos. Vocês têm que assistir, um kaiju do Kim Jong-il, cara, de 85, e um Godzilla genérico ajuda a liberar o povo da Coreia das mãos da burguesia. Cara. Essa é a verdade. Ele faz a revolução operária. Essa é a pura verdade. Malévola não sabe, cara. Essa é a pura verdade do mundo, mano. Lamentável. Kim Jong-il, o maior cineasta, cara. E, ó, só uma outra observação. Eu nem vi e sei que é terrível, hein. O Sirvini. Fala do Homem-Aranha, né? Completa a lista do seguinte. Eu tenho a minha lista. Filha da puta! Toma no cu. Primeiro dela é o espetacular Homem-Aranha 2. Não. Sendo o fato de que eu sei que o filme é ruim. Eu sei que o filme é ruim, mas eu gosto do filme porque pra mim o Andrew Garfield é o Peter Parker, ele é o Não estou falando que o roteiro é bom. Estou falando que o Andrew Garfield, como Peter Parker e Homem-Aranha, é melhor que o Tobey Maguire. Isso é real, e o uniforme é foda pra caralho. O uniforme do segundo filme ficou bom. É foda pra caralho. O segundo filme ficou legal, mas... Tem o espetacular Homem-Aranha 2, que é horrível, mas ele não é o pior. Não é o pior filme que eu vi esse ano, ele só tava aqui em primeiro na minha lista. O pior filme que eu vi esse ano, na verdade, foram dois piores filmes de 2014, que é o Outcast, de Nicolas Cage com Hayden Christensen, que ele é um... A gente já viu essa piada semana passada. Na verdade foi ontem. Foi ontem. É, na verdade foi ontem. E, tipo, ele e o Hayden Christensen são dois ex-cavaleiros das cruzadas que foram parar na China. E aí tu fica pensando assim, bah, vai lá um fumaroto, tem uns arame fu e tal. Não, o filme é uma bosta, é uma merda, é horrível. Dá vontade de, sei lá, de arrancar os meus olhos e enfiar eles no meu cu de tão merda que o filme é. O nome do filme é Outcast e Outcast. Ele é um cavaleiro. Se a espada brilhasse, então seria Jedi Outcast. Mais ou menos. Caralho! Aquele jogo do cara tá certo, tá ligado? Outro filme, foi melhor que a tua. Ah, deixa eu terminar, caralho. Foi pior que a minha. Deixa eu terminar. Fala, Vini, fala, Vini. O outro que foi o pior filme de 2014, pra mim, na minha opinião, foi o Tusk, do Kevin Smith, que é simplesmente... Filho da puta, eu ia falar desse, cuzão. Horrível. Assim, ó. Horrível. O cara dos dentes, né? Horrível. Horrível. Eu nem sabia que tinha saído o filme do... É horrível. Do Kevin Smith, é cara. É absolutamente ruim. Ah, cara. E quando, quando aparece a porra da Marmota lá, é legal. Não é legal, é uma bosta, cara. É uma bosta. Ele transforma o cara num leão marinho, cara. É uma bosta, porra. E tem o Justin Long, cara. Tem o Hail J. Osment também, o piazinho também. Do sentido. Cara, mas só tá ressuscitaram o lixo do Star Wars, hein, cara? Só o lixo do Star Wars. Continuando a minha lista, caralho, aqui, cala a boca. Na moral, pra ressuscitar o lixo do Star Wars, o bagulho tem que ser louco, velho. Porque, mano. Tá, então deixa eu terminar de ler minha lista aqui, ô filho da puta. Então tem o Hobbit 3 também, que é horrível, não assistam. Não vi. Sin City 2, o pé na cova do Frank Miller. 300. Cara, eu não achei o Sin City 2 tão diferente do primeiro. Cara, é muito ruim, cara. É muito ruim, porque tipo, ele é um espelho do outro, velho. Tipo, ele pega sim, tudo. Sim, sim, sim. Ele pega gente, um é bom, coisas... gente. Pelo amor de Deus. Um é legal, cara. É tava batido, né? Tipo... Cara, um é bom, mas o problema é que ficou batido. E o Sin City 2 é exatamente igual. Eu achei que um envelheceu muito bem. Eu achei um filme bom até hoje, também, cara. Caralho. Eu também acho. E eu não vi o 2, mas eu tenho certeza que se eu visse e fosse igual o primeiro, assim, a mesma pegada, o mesmo cara, ritmo ruim, meio cara. Lento e tal, eu acho que ia gostar pra caralho. Ele é muito parecido com o primeiro, cara. Muito parecido. Deixa eu ver o que mais tem aqui, então. Além do Sin City 2, tem 300, Ascensão de um Império, que é um cocô fumegante. Tem Frankenstein, entre Anjos e Demônios, que é uma bosta. Putz, tu teve coragem de ver isso? Tive, me arrependi profundamente. Caralho. Tem Transcendence, que é aquele filme do Johnny Depp, que tipo, tu olha aqui, Johnny Depp virou Nicolas Cage, cara. Começou a fazer um filme. Achei mais ou menos esse filme, eu não achei tão ruim assim, não. Cara, Johnny Depp cara, tá todo fecha assim, né? Você quer assistir um filme de ficção científica bom que você esse ano fora Interestelar que gostei? Assiste aquele I Origins lá. Assiste é, do 2001, A Odisseia do Espaço. E o meu último filme bosta foi o Robocop. Quem tá mais aqui é a Godoka. Como eu não assisti nenhuma dessas merda aí? Te livrou de muita. Eu simplesmente esperava uma pessoa falar que era ruim e que eu desistia de assistir. Eu acho que o pior filme que assisti, a maior brochada desse ano pra mim, foi o Babadook. Que o Bruno falou que é bom. Cara, que filme merda. Você tá falando do filme. Você falou animação, mas Babadook é um filme. Filme e longa-metragem. É, então, mas ele tem umas pirazinhas, né, cara? Mas qual? Do livro de terror, livrinho infantil, esse aí, né? Isso, esse mesmo. E aquela merda daquele filme. o filme não, ele não sabe o que ele é. Uma hora ele é filme de monstro, outra hora é a mulher que tá ficando louca, outra hora é o piá, aí você fica torcendo pro moleque morrer de 15 formas diferentes, porque o moleque é chato pra caralho. E o final fica o final filme de fantasia. Agora eles têm um monstro guardado no sótão, no porão. Cara, eu achei fraco. Você não entendeu o contexto, tá? Ah, tá, eu preciso ler mais Grant Morrison, por isso. É, tem que ler Grant Morrison, tá? Aí você vai entender as imagéticas do bagulho, tá? Ah, tá, eu não sei nem o que é imagética. Viu? Por que você não gostou de Babadook? Cara, eu achei uma bosta, velho. Tem que conversar com os vendedores da Livraria Cultura mais, tá? Vocês não estão disso, não. Cara, esses vendedores da Livraria Cultura não sabem porra nenhuma, cara. Falando, olha aqui, ó. Vocês estão falando do Marmaduke. Do Marmaduke? Olha aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui, cara. Viu? O cara tava oferecendo mouse pra guria dizendo que era tipo Calvin Haroldo, cara. Caralho. Parece verídico. Eu pensei em perguntar se vocês não estavam precisando de vaga. Não tava precisando de ninguém ali. De alguém, você não tá precisando de alguém pra indicar quadrinho pras pessoas? Alguém alfabetizado, não. Cara, alguém que tenha bom senso, por favor. Fala que você dá consultoria, que eu sou puro te contrata. Consultoria, cara. Porra, vai se fuder, cara. Os caras não sabem merda nenhuma. Ela tinha que dar uma consultoria de 6 anos, tá ligado? Aí, você vai gostar, tipo o Calvin Haroldo. Ô, Bruno, fala o teu filme ruim aí. Mano, eu tô pensando muito o Evandro. Não, rapidinho, o Evandro chegando, tá ligado? Aquelas lousas que abrem, assim, tipo, tela pra projetor. E levando aqui, pegando uma varetinha e falando, ó, mouse tá desse lado da linha, Calvin Haroldo do outro, tá ligado? Explicando pro pessoal. Tipo Samuel Jackson no Morte sem Morte. Porque tá foda, cara. Na Inquebrável, cara, no Corpo Pecado. É, cara, sabe? Lamentável isso. Você não vai levar esse desenho pra sua filhinha. Vai, Bruno, fala aí teu filme ruim, cara. Ó, de todos esses aqui eu não terminei de assistir nenhum, tá ligado? Eu ia falar do Tusk, mas o Vini já falou. Daí tem o Drácula, que, cara, sério, pare com as releituras, velho. O cara tá feio, filho. Chega, né? Não, mas não, esse Drácula não foi releitura, porra. Tu que não entendeu a porra do filme também, vai tomar no cu. É porque só pegaram pegaram a história do Drácula original e misturaram com o mito do Drácula, cara. É, sei que não entendeu a porra do filme. Cara, é ruim, cara. É ruim pra caralho, Tu foi achando que era uma releitura do Drácula de Bram Stoker. Não, do Bram Stoker não, cara. Em nenhum momento ele disse que era uma releitura da Bram Stoker, aquela bosta. Tu não entendeu. Tem toda uma vampirética envolvida, entendeu? Você não entende nada das vampiréticas. Não, cara, você tá vendo o Drácula, cara. Né? Sai daqui. As vampiréticas. Aí tem aquela outra bosta lá, daquele amaldiçoado lá do chifre lá do Daniel Radcliffe lá, que é muito ruim também, cara. Esse filme eu achei que é pra caralho, velho. Ai, toma no cu. Meu Deus do céu. Aí tem aquele. A Lucy também, eu achei ruim pra caralho. Muita gente falou que é bom pra cacete. É muito. Eu não vi, cara. Lucy lá, com a Scarlett Johansson. Do Luke Benson, cara. Eu gosto do Luke Benson, porque, pô, Lucy é bom. É tipo ultravioleta da vida, tá ligado? É, cara, daí, só que ele tenta ser mais serião, né, velho? Ele tenta ser mais serião e ele tem uma questão de pseudociência lá, daquela questão de controlar 10% do cérebro. É, vai pra caralho. Que e o pior pra mim do ano. Pô, é, mentira pra caralho. Por isso que é pseudociência, né, cara? O último que é o pior de todos, eu acho, cara, que é mais pelo hype dele, que é nojento, é aquele Boyhood, cara. Eu nem sei o nome dessa bosta em português, que ficaram 12 anos filmando essa merda, tá ligado? Tem o Vitão. Hood Boy, não. Hood Boy? O jacaré. Não, o jacaré. Mas o Hood Boy não é muito da Rihanna? Porra, amigo. Hood Boy é o jamaicano lá, porra. O jamaicano. Como é que é o nome? Aí, é Boyhood, da infância e juventude. O nome já é bosta, tá ligado? O nome já tem que explicar o filme, tá ligado? Enfim. É quase um filme drama, né? É, exatamente. Daí já conta a história do Piazinho, dos 5 aos 18 anos. Ai, os dramas. Vai se fuder. Cara, eu acho que ia ser massa se eles pegassem esse filme e fizessem um com o MC Brinquedo, cara. Porque ele não vai chegar a ser adulto, cara, ele vai morrer antes. Não vai, cara. Aí que tá. O MC Brinquedo, ele já é foda, cara. O Mido com 9 anos, velho. Mano, mas maluco com malandro Food, vai ser. O MC Brinquedo tem voz de aquele entrevistado censurado do Fantástico, natural, velho. Ai, cara, eu acho que foram essas piores bostas do ano. O Boyhood fica pretencioso, é chato, tá ligado? É ruim pra caralho. Eu não entendi a imagética do filme, tá? Tá esquecendo de fumar, tá filha da puta. Ah, é verdade, obrigado, Godoca. Esse tava na minha lista, era o próximo da minha lista. Vocês ele ficou meia hora falando da piroca do Shia LaBeouf lá antes do podcast e agora esqueceu. Esqueci, sério. Piroca do Shia LaBeouf, parte 1, tá ligado? Não assista essa bosta. Primeiro porque é do lado do Trier, cara. O cara não faz nada de bom, tá ligado? Não, porra. Dogville é bom. Não é. Não é chato, chatão. É pedante pra caralho. Aí, beleza, aí já vamos falar que o Tim Burton não faz filmes repetitivos e que segue a mesma forma. Vocês entenderam a direita ética do Lars von Trier, né? Aí, porra, daí o filme é isso, né, cara? Velho, sério, é Emanuele pra quem usa cachecol em dia de calor, tá ligado? Mas, Bruno, assim você tá ajudando o filme, não é nem pra ser ajudado, cara, na moral. Não tá ajudando não, cara. Não é, mano. Porque, tipo, porra, é um Emanuele, que eu falei, velho, é um soft porn, tipo, muito do ruim, tá ligado? Aí vem a piroca do Shia LaBeouf, a bunda do Osborne lá, do Osborne. Cara feio pra caralho. Não, do... Ai, cacete. Harry Osborn. Do Harry Osborn, né? Do caralho, Kelly só o ator, cara. Aí, mulher que é bom nada. É, daí tem uma minazinha lá que eu nem lembro o nome dela, nem sei quem que é a atriz. Porque daí só tem isso aí, é a piroca do Shia LaBeouf. Deixa eu falar o nome do cara aqui agora que eu esqueci. Cara, o que é a piroca do Shia LaBeouf pra quem já viu o saco do William Dafoe batendo no Anticristo, velho? Do William Dafoe, ele mesmo. A piroca do William Dafoe é a piroca dele. Eu adoro o Anticristo do Lars von Trier, velho. Adoro o saco do William Dafoe, então. Eu tô sério, cara. Tive uma ânsia de banho agora, cara. Meu Deus, mentira, Zé. A gente pode falar que você engoliu a saliva. Agora a gente vai levar de boa. Vou mandar pra vocês a minha reação aqui, ó. Essa é a minha reação nesse exato momento. Você imagina. Se a cara do Willian Dafoe já é cheia de rogue, imagina o saco do Willian Dafoe. Cara, sabe o que é pior, cara? Por favor, vocês podem parar um minutinho e assistir esse vídeo, por gentileza. É bem rapidinho, tem 8 segundos. Caralho. Caralho, acho que foi isso que, é assim que todo mundo se sentiu, velho. Eu nem falei da textura da piroca ainda do Shia Puff, velho. Ah, mas caralho, eu nem cheguei a fazer o gourmet de piroca. Que é do Bruno, aquele Tumblr de analisador de piroca, velho. É o sommelier de piroca, cara. É dele, mano. Eu queria que fosse aquele É tudo a mesma coisa. Não, é muita pretensão minha ser igual o Mordente naquele blog lá, cara. Um dia eu serei igual, mas ainda não estou no nível. Cara, vamos partindo pros finalmente aqui. Quadrinho ruim, alguém leu? Finalmente? Bastante. Eu. Eu não leio. Tá na hora de acabar, né? Pelo menos uma hora e meia dá pra fazer, velho. Ah, só uma menção de filme, cara. O Cavaleiro do Zodíaco. Ah, boa, valeu. Eu tenho mais filme. Vai. Na realidade não é um filme, é uma série, mas quem se importa? É o Constantine, que era lindo, cara. Ah, vamos tomar no cu, cara. Vocês falam da série ruim e não me deixam falar da série boa. Vamos se fuder, só porque eu ia ficar aqui até amanhã. Não, Vini, eu tô falando. O Vini vai esperar um pouco. Eu quero falar de série também, gente. Mas o Vini podia ter falado na parte do filme bom de série boa. Mas cara, vocês ficaram apressando na porra do chat. Não, vai, deixando. Eu já expliquei pro Vini. Tá, deixa eu falar. Tá atrasando o podcast. Vai, fala. Fanda essa quadrilha, pronto, agora para. Vai ficar com o Vini editar o podcast 2. Mas então, cara, Constantino é muito ruim, é muito terrível. Quando eu comecei a ver o primeiro episódio, eu pensei, caralho, isso pode ser bom. Quando eu terminei o primeiro episódio, eu pensei, putz, por que que eu assisti isso, tá ligado? Aí eu vi o segundo episódio. Eu fiquei muito triste, mas alguém tinha me falado, cara, provavelmente o terceiro parece estar bom pelo teaser, sei lá o quê. Acho que foi eu que te falei isso. Eu disse isso no primeiro e acabou, filho. Eu acho que foi o Vini que me falou, pô, o teaser tá maneiro, pode ficar legal. Nossa, eu vi tipo 20 minutos, não, sei lá, 10 minutos, eu não aguentei, eu desliguei porque tava terrível. Eu tô vendo, eu parei de ver essa série no oitavo episódio e eu tava... Nossa, já tem tudo isso, cara? Eu acho... Não é... Só vai ter tudo. No oitavo, acho que parei de ver no sexto, já tá no oitavo. Ah, tá, entendeu. Mas assim, eu tava vendo na broderagem, assim, tipo, tá, é pra ser o Constantino, vamos lá. Eu não tava curtindo muito, não. Mas é que, tipo, mano, eu não tenho essa vibe, tá ligado? Eu assisto só, eu não fico falando, eu não sou desse, tipo, não é o Constantino, mas até se não fosse, tipo, do jeito que eu assisto, é horrível, tá ligado? Não é ruim, é ruim mesmo, não é só porque é o Constantino, é ruim porque é ruim, é só isso que eu tenho pra falar. Vini, falta séries aí. Cara, eu não separei as séries ruins, eu separei só as séries boas, cara. Porque séries ruins, porque, cara, se a série é ruim. Fala as 40, vai. Cara, se a série é ruim, eu assisto um episódio e eu paro de assistir, velho. Não vejo mais. Mas eu separei poucas séries boas. Tô vendo Gotham até hoje. Gotham tá bem bacana, assim. Tá sendo uma série policial, não é uma série do Batman. Porque tem 10 anos de idade, né? Flash tá bom, cara. Cara, de série que eu achei meia bomba, tem aquela Leftovers, que é da HBO, que eu achei bem meh. Tem aquela Ascendants, que eu achei bem meh. Tem aquela que o Gilberto já fez post até, que é de uns alienígenazinhos lá, uns planetinha. Cara, eu achei muito bosta. Aquela Origin do New Black, eu achei bem ruimzinha também, não me pegou. Eu achei a primeira temporada muito boa, eu não lembro da segunda temporada. Eu acho boa também, cara. Eu acho boa. Achei bem legal. Eu não curto Lebska, cara, desculpa. Lebska. Eu gosto de viado. Viado, gosto de homem mesmo, não. Né? Tá, okay. Eu gosto de viado, não gosto de homem, eu acho viado legal. Lésbica não gosto, eu acho concorrência e desleal. Pô, posso falar uma série rapidinho, só uma? Não. Obrigado. Aí, ou então, cara, eu ia falar de True Detective, mas, né, já teve post pra caralho, todo mundo falou de True Detective esse ano. É uma da... É de 2014, é desse 2014, ano, né? Desse ano, aham. Uhum. Foi foda, boa menção. Foda pra caralho, porra. Aí tem aquela The Nick, cara, que tem o Clive Owen e tal, vocês chegaram a ver. Essa série é boa, cara. Clive Owen. Cara, não, pera aí, só um pouquinho. Porra, Bruno, tu já chamou o Luke Besson de Luke Benson? Agora que fala Clive Owen... Tá, Clive Owen, tá bom. Ficou melhor agora? Clive Owen. Ficou melhor com o sotaque em inglês ainda, Lloyd. Evandro caiu e a gravação também. Obrigado por nos fazer ouvir menos o Bruno. Cara, logo o primeiro episódio já é uma cagada, velho. A primeira cena, tipo, tem um... É gore pra cacete a série. É uma cesariana, tá ligado? E, cara, mano, dá, não, não dá é bosta, gore. Tá ligado? Não é gore. É gore, a medicina, cara, naquela época era aquilo, velho. Então, mas hoje em dia, pro nosso padrãozinho, né, cara? Isso é gore, não, tá ligado? É. É gore, pô. Aí... É, eles falou, né, tipo, era ela, daí, cara, daí o... Daí, não mostra essa relação também, tá ligado? Mostra a relação, tipo, do Estado lá com as outras, com as empresas, né, que, tipo, a medicina sempre foi privada lá nos Estados Unidos e tal. Sim. Mostra também a relação racial, tá ligado? Da... Chega um médico negro, é legal isso, cara. É, tipo, o médico francês, o Clive, né? Owen, é o francês, aham, uh-huh, o médico francês. É o Clive Owen, ele, tipo, ele é o protagonista, tá ligado? Só que, cara, ele é o homem do tempo dele, né, velho? Ele é um cu machista pra caralho. Evandro caiu e a gravação também. Obrigado por nos fazer ouvir menos o Bruno. É, alguém tem mais alguma coisa pra falar, cara? Série não. É, de série não. De série não. Nem de filme? Acabou o filme? O da minha lista, era o Homem-Aranha 2, né? Então já falaram. É, o meu também tava na minha lista, então morreu. Que filme bosta, cara. Puta que pariu. Só pra relembrar. HQ é ruim. Eu li 3 páginas do Crepúsculo do mangá. Porra, Vini. Tem um Crepúsculo do mangá? Nossa, Vixe, mano. Tem sim, cara. Vocês nunca viram, porra? Consegue piorar o que já é ruim, pelo amor de Deus, cara. Vocês estão loucos. É pior que fanfic, cara. Porra. Ah, eu acho que é um grande fanfic, porque o japonês só faz esses bagulhos assim, tá ligado? Ou é ocidental? Não, é ocidental. Essa bosta, nossa, acho que não é nem... É, acho que era, alguém pegou aquela merda e decidiu fazer um mangá. Nossa. Como pode dar errado, né? Não sei. Caralho, que nojento. O desenho é ruim. Não, sério, dá uma olhada nisso. Tá, alguém mais leu, que mais leram de HQ ruim esse ano? Eu não li nada. Cara, só leio coisa boa. Caraca. Só leio coisa boa. Aquela saga, velho. Só leio Marvel. Aquela saga. Pô, a gente pensou assim, puta, o Jason Aaron vai pegar uma saga, vai escrever aquela de Nós Cinco Pecados lá que saiu, né? Cara, que gibi chato e ruim, velho. É isso. Ruim, cara, ruim. Tipo, daí, tipo, tinha a porra lá do. Mata a porra do Vigia, né? Daí no final, quem que mata a porra do Vigia é o Nick Fury, cara. Aí foi meio tipo assim: o Nick Fury foi invadir o negócio lá do Vigia, tá ligado? Daí ele meio, cara, não me mata. Ele, putz, pertence a crer. Ele matou o cara assim, cara. Puta merda. É, não, velho. Ele é bem velhão, na verdade, né? Todos os Nick Fury que a gente viu até hoje são MVA. É, ele tá velhado. Ah, isso eu vi que revelaram, né? É. Revelaram que ele é velhão e... Porra, agora o Hasselhoff podia fazer ele, né, cara? Sabe o que é o pior, cara? As capas do Gibi são foda, o Deodato desenha muito, ele tá desenhando pra caralho, mas a história é uma bosta. Essa saga que tá rolando agora do fim do mundo, sei o que. Tá, qual que é o nome dessa porra? É o Infinity? A continuação do Infinity é o quê? O que tá? Ambiente. Tá a vermelha lá? Não, aquele do Thanos. Que eles estão destruindo vários mundos, não sei o quê. A New Avengers lá não é saga ainda. É, vai virar Times Runs Out, vai começar. Nossa, não é saga aí ainda. Que vai, aí, tá acontecendo aí que vai 3 anos essa porra, cara. É o Hickman, né, cara? O Hickman, filho da puta do caralho. O Hickman, que acha que ele é o Grant Morrison, né? Porque, ah, não, deixa eu fazer um negócio bem complicado, bem esotérico assim. Porque aí o pessoal vai achar que eu sou inteligente. Mas ficou uma bosta, cara. Ele escreve mal demais, velho. Mas não é isso que todo mundo faz, cara. Tem uma edição, cara, tem uma edição que tá uma bosta. Tipo assim, eu tô achando massa essa preparação dele aí pro... Tá tesão, tá ligado? Namoro foda com todo mundo. Herói demais, tá ligado? Inclusive foi tipo o personagem do ano nos gibis, assim. Tá muito foda. Só que tem uma edição que eu fui demos pra trás, velho. Que porra, tipo assim, o cara fazer uns... Tá ligado? A faculdade não tem que... O professor pega e faz uns organogramas, assim, tá ligado? O cara faz isso na porra do gibi, velho. Organograma, tá ligado? Você dá slideshow de professor de faculdade, cara. Vai tomar no cu. E gibi dele era velho. Não tem vergonha de fazer isso, tá ligado? Cara, eu posso citar e falar no modelo que eu falei, as minhas boas. Cara, Monstro do Pântano do Moore. A história é ótima, a história é incrível. Só que o encadernado que a Panini lançou, eu tô com ele na mão aqui. Capa de cartolina vagabunda. É o jornal vagabundo. A capa é mais curta que o teu que tá perto de dentro. O encadernado fede. cheira mal, mano. Cheira mal, cara. Cheira corrente. Cheira. Você saca fogo nisso aqui. As crianças vêm cheirar. A pessoa fica com fogo. E tipo, eu paguei. Quanto que é o preço dessa bosta? R$24,90. O encadernado bem mais trabalhado do Planetary. é R$21,90. Tudo bem que vem menos página, mas puta que pariu, velho. Dá nojo desse encadernado. Daí os caras lançaram uma minissérie vagabunda do Magneto, aí capa dura e tudo mais, papel bom. Sim. Nossa, é muito ruim. Lança a Rapina e Lumba encadernado. Eu tinha comentado. Lançar Monstro do Pântano do Murto. Mas um bagulho que eu acho bizarro que a Panini faz, velho. Tipo, na época que eu tô comprando isso, que era o encadernado do Justiceiro em comparação com o do Thor, tá ligado? Os do Justiceiro, eles custavam tipo entre 15 e 17 pila. E tinha 30 páginas a menos do Thor, que custava 45, tá ligado? Isso não faz nenhum sentido. E a qualidade é super boa e tal, mas não faz nenhum sentido os preços. É a galera que vai ver o filme do Thor, sei lá, né? Ah, não, mas... Você folheia o gibi, assim, vem aquele cheiro de gibizão Turma da Mônica antigo, sabe? Almanacão, né? Eu tinha falado com o Godoca, cara. Que tipo, acho que foi um dia que tava o Godoca, o Evandro no Skype. Eu tinha falado que tipo, cara, a Panini até tá se puxando em fazer algumas edições, tipo, lançando uns bagulho mais acessível, assim, tipo, lá pra valores de R$21,90, umas coisas assim. Agora que chegou a Salvati botando no cuzão dos caras, né, cara? Mas a Salvati não precisava ter aumentado o valor do encadernado. Dois também, não precisa. Mas aí, tipo, aí tem uns encadernados da Panini que custam assim, tipo, esse do Monstro do Pântano é R$25, tá? Beleza, aí o encadernado é uma aposta, o papel é um lixo, ele fede, e aí tem um encadernado A to D, tipo aquele ali do Magneto, muito bem feito, trabalhado, com entrevistinha e tal, por R$21,90. Ah, caralho, cara, qual que é o problema desses caras, velho? Pega aquelas porra dos encadernados lixo que eles estavam fazendo lá, dos X-Men, Era do Apocalipse, lança os encadernados que presta, tá ligado? Uhum. É, ué. Pois é, tô com o Homem-Aranha 2019 é simplão também. É, simplão tá cagado. Se pagar R$4 a mais, velho. A Panini lançou. É só isso. É, a Panini lançou aquele Deus Ama Homem Mata, cara, que encadernado mais bonito, velho. Bonito. Lindo. A história também é de chorar. Com a capa redesenhada, né? Ficou tesão, sim, mesmo. Sim, muito bonito. Esse ano vai sair agora. Viu que vai sair o Demolidor Fim dos Dias? Encadernado? Eu vi, eu tenho medo, cara. Se sair desse jeito aqui, puta que pariu. Pois é, esse aí eu não li porque eu achei que ia sair encadernado, hein, cara. Olha, eu compro. Se sair capa mole, eu já não vou comprar. Aí eu compro, cara. Igual os que estão saindo do Demolidor, eu compro. Eu compro. Esse é o meu terceiro encadernado do Monstro do Pântano, cara. Vai sair o terceiro já? Não, eu compro. Fazer o quê, né? Eu já comprei vários, tá ligado? Terceira versão, né? Eu vi um cara vendendo o encadernado, o volume 1. Sabe a quanto? R$90. Cara, mas existe uma grande diferença entre o cara botar esse preço e as pessoas pagarem esse preço. É, mano. E tem gente que paga, velho, porque a história vale muito a pena, mas puta que pariu. Eu vou procurar o da Mitos. Eu sei lá, eu pago R$500 no da Mitos, mas não pago no encadernado de papel jornal R$90. Vai tomar no cu. Eu acho que isso depende bastante também do desenho, cara. Porque você pega o Monstro do Pântano, tá ligado? Se você não for em papel jornal, fica estranho, tá ligado? Eu tenho uns encadernados aqui da... Nem lançados aqui, não é? Tipo, eu comprei... Ah, cara, mas tem uns caras que tu vê, tipo, sei lá, Humberto Ramos. Eu não vou comprar um encadernado que é dele, não, cara. Não, mas óbvio que não, não. Falando, tipo, tô falando de umas paradas mais clássicas, tá ligado? Que na época ele foi, tipo, feito nos papel vagabundo mesmo, que deveria ficar legal naquilo. Cara, você pega, tipo, os Vingadores lá, velho. Eu tenho uns desenhados do... Deixa eu ver qual que era aqui. Botem um gibi soldado em capa dura pra muitos surtarem. É, velho. Cara, você vê um desenho do Jorge Pérez, né, se não for nas capas vagabundas, no vagabundo, cara, ele fica estranho, tá ligado? Qualquer desses que foi feito pra tal tipo de papel, que era naquele tipo de papel, você colocar nos bagulho mais cartonadão, eu pelo menos eu não gosto muito, cara. É. Sei lá, fica meio merda. Não aguardo que os caras lancem o Vingadores The Crossing em capa dura. Não, os desenhos de tipo 7, eles ficaram bons até, cara, no papel cagado, mas mesmo assim... Continua achando uma merda. Aí eu pergunto, ô Zé, se a tua capa deformou também, porque a minha tá parecendo uma batata rufa. Tá deformando, cara. Eu tô tendo que colocar várias coisas em cima, assim, pra manter ele estável o mais tempo possível. Acho que eu vou encadernar esse encadernado. Você cola na gráfica lá, pede pro cara fazer os furinhos, passar a espiral, tá ligado? Capa preta, já era. É porque se eu ler mais duas vezes, eu sei que esse negócio vai descolar aqui, cara. Certeza. Galera, vamos falar então do joguinho ruim. se alguém tiver aí. Puta, tem. Vamos, eu tenho. Segui, fala aí, tudo certo. Tá, vou começar com um dos piores que eu joguei de todos os tempos, que é o Thief. O Thief lá. Que... Ladrão. É o Thief. Nossa. Thief. Thief. Tem que falar certo, senão o Vini ele vai reclamar. O Vini foi cagar, ele não sabe o que eu. Ah, então dá pra falar Thief. Fala Thief, então, o Thief. Então, enfim, cara, o jogo é péssimo, velho. Tipo, é um jogo tipo, pra PS4, que é pior, ou pra Xbox 360, que é pior que os da plataforma, que os da geração anterior. O frame rate cai quando você olha pra uma lareira, tá ligado? Um jogo de 2014, que você vê a renderização na parede, o bagulho burro. Mano, é. Nossa. Não, entra uma fumacinha, fumacinha a mais, ele já cai. E o jogo é ruim. Aquele tipo de jogo, quando vai chegar o nevoeiro, você fala, fodeu, vai não, travar. Fodeu. Uhum. Tacaram uma granada de smoke, já era, abandona a partida do CS, porque morri. Mas só que, mano, e pior de tudo, cara, o jogo é ruim, porque eles tentam copiar Dishonored, que já não era das melhores coisas, mas era bem legal. Ah, mas não é divertidão, cara. Não, é bem legal, mas a mecânica dele não é muito boa, isso que eu tô querendo falar. E... É besta, né? Certeza, né, cara? É, no Thief é muito pior. E o bagulho que é mais bizarro de tudo, você é tipo um ladrão, né? Qual que é a tua missão? É. Roubar as coisas? Não é, no jogo não é, tá ligado? Você não rouba quase nada. Você, tipo, é missão secundária. Você quer ganhar o dinheiro, você rouba, mas você não tem missão primária de roubar. É bizarro, velho. É bizarro, bizarro demais. Isso muda pra Assassin, então aí ia ser Assassin's Creed, cara. Enfim, comprem Thief, joguem Thief, que eu vou rir silenciosamente de vocês, tá ligado? É tipo isso. Como é que é, o Godoc? Otário, é. Esqueci do meme. Mas é isso. Eu precisava desabafar, porque esse jogo é muito ruim, cara. Muito ruim. Agora, posso trazer um aqui? Eu não joguei. Vai. Mas eu vi muito gameplay que é incrível, que chama-se O Jogo do Rambo. Nossa! Muito ruim, cara. E bem na hora, porque o Vini acabou de chegar e ele pode falar também do jogo do Rambo. Eu tô chegando uma cagada, né, cara? Então ele pode falar de outro. Ele já tá preparado. Eu lembro que eu ia nos fliperama e tinha aquele joguinho que você tem a pistolinha que você fica comandando. É, o Citroën Rail, né, cara? É, era a pistolinha e um pedal. Aí o pedal você controlava se você abaixava ou levantava, né? Você ficava no cover. Aí você apertava a pistolinha e matava. Eu jogava de dinossauro, acho que até Jurassic Park, aquela bosta. E matando os dinossaurinhos. Cara, mas eu jogava isso, eu tinha 4 anos de idade. Eu não quero fazer a mesma merda hoje, em 2014. Eu quero poder andar sozinho, cara. É, eu quero poder andar, exatamente. Eu quero. Mano, só quero ter liberdade de virar a câmera pro lado que eu quiser, mano. Não é pedir muito. É pedir muito? Eu não acho que é pedir demais. É só olhar pro lado. Mas eu acho que ele já tem um roteiro pra seguir. Porque se a física daquele negócio for real, o Rambo ele ia cair o tempo todo, cara. Porque a cabeça dele pesa. Mas caralho, cara. O mullet dele é feito de concreto. É concreto. É meio oligoso, cara. Meio estranho. Cara, o gráfico daquela merda é assustadoramente ruim, cara. Ambos lá. A gente tava em 2014, velho. Não, tipo, não, aquele gráfico não era um gráfico de PlayStation. Esse jogo. Cara, PlayStation. Se esse jogo saísse em 2005, cara, ele seria ruim. Seria ruim. Puxa, uma bosta. Então, pra você ter noção. Quão ruim é o gráfico. Você bota o Rambo e o Gariba do lado. Você quase considera em achar o Gariba bonito. É tipo isso. Assim. Você quase acha que o Gariba foi feito em CG. Não cagado. Não, não foi, cara. Eu acho que foi. Cara, muito tem mais massa, alguém? Né? Tem uns pra citar aqui. Tem alguns jogos bons. Ah, cara, tem Watch Dogs. Foi, sério, decepção total. Puta, mano, eu... Ele não chega a ser ruimzão, mas ele não é tudo aquilo que falaram que ele é, cara. É, isso é esse foi o hype. Esse foi o problema. Deram downgrade do caralho. Muito hype, né, cara, é foda. Eu fiz um post explicando por que eu não acho que ele é tão ruim e depois a gente linka aí no... Não, é... Pra quem não chegou a ver, desculpa aí, Bruno, pra quem não chegou a ver, esse é o Rambo do jogo. Tem jogo que segura o hype, cara. O Tomb Raider, quando ele, puta, olha a cabeça desse cara, mano. Cara, mano, é o Gariba. É o Gariba. O Gariba é mais bonito, mano. Cara, é o Gariba, ele tá até com a pílula azul no pescoço ali, ó. Meu Deus, é o Gariba com musculoso, cara. Não tô no óleo. É o Gariba com colar, com a pezinha de Viagra mesmo, mano. Caralho, O que eu acho... O Gariba na mesma maneira, só que trincado, tá ligado? Eu acho incrível que o Rambo, ele ainda apoia a porra da metralhadora no abdômen pra tirar, né? É, é o Rambo. É o Rambo. Aí, enfim, aí o Watch Dogs, tá ligado? Não segurou o hype, o jogo é chato, missão chatinha pra caralho. Caralho, cara, que é essa foto do Rambo, velho? Conta que não segurou o hype, ô caralho! Antes de você mudar de jogo, eu posso falar só um minuto sobre o Watch Dogs, cara? Fala aí. Eu achei ele um jogo bom, eu acho que, tipo, a proposta dele é muito boa, só que é muito claro que eles aceleraram, tipo, em uns 2 anos de desenvolvimento ainda do jogo, tá ligado? Tipo, entrega do jeito que tá bom e a gente precisa ganhar dinheiro. É, já tá atrasado, mas, eu acho que... Essa é a cagada, cara. Se esse jogo saísse uns 2 anos depois, só pra geração nova, ele... que provavelmente deveria, iria ser, uhum. Ele ia ser incrível, assim, tipo, incrível mesmo. Eu acho ele um bom jogo. Marcar a história, né, mas a história é boa e tal, mas que rola é isso? Tipo, os caras fizeram em 2012, eu não acho a história boa, não, cara. Eu acho a história bem clichêzona, bem fraca. Dele é bom, a proposta dele é boa, tá ligado? Mas a história é zoadinha mesmo. Mas, não, eu não cara, falei da história ruim. Eu falei jogo pra fazer história, entendeu? Super Mario Bros. Pra mim, se ele atrasasse aí só pra geração nova, ele seria um jogo referência. Tipo, como você não jogou, sei lá, Sonic 2, ou como você não jogou Super Mario World, ou como você não jogou Hot Dogs. Tipo, mas só que nunca ia acontecer isso. Mas eu falo que é tipo, o jogo foi apresentado em 2012, tá ligado? Aí ele mostrou aquele jogo lindo pra caralho, aí o jogo foi atrasando. E cara, como vai atrasando, tipo, os caras vão cortando verba, tá ligado? Porque, mano, 2 anos já o bagulho em produção. Duke Forever é incrível, cara. Aí o cara tem que acelerar tanto o processo, tá ligado? Porque daí, tipo, porra, tá certo que pra 2012 era bonito, mas você viu, pô, GTA V, tá ligado? Você viu outros jogos ali que tava ficando bons pra caralho também. Os caras dão aquela acelerada pra lançar de uma vez, porque, tipo, senão viram Duke Forever, tá ligado? Aí saiu essa bosta que foi o Watch Dogs. Bosta não, né? É um jogo ruimzinho. Decepção, mais na real. É igual o Destiny, cara. Outro que eu ia falar que também é outro jogo que você vai numa pira, tá ligado? Sério? Você joga tipo 10 minutos e fala, vou voltar pra Borderlands, tá ligado? Que Então, os gameplays que eu vi lembrava muito Borderlands, que é sair atirando, fazendo missão e ganhando ponto. Isso, ele é bem no estilinho mesmo, velho. Ele é bem no estilinho, só que a jogabilidade, a estética dele é bem Borderlands assim, só que a, tipo, o design, as putaria é bem mais Halo, tá ligado? Mistura os dois, né? É porque é da Band, né, cara? É, da Band, é. Você vê a Band fazer outra coisa que não seja Halo? A Band faz CQC também, Polícia 24 Horas. Cara, não, Bruno, não. A gente não lança piada, Ilusão do Brasil. Polícia 24 Horas. Aí Destiny também, é curtinho pra caramba, e a proposta de 10 anos dos caras vai, tipo, vai falhar miseravelmente, anunciar um segundo jogo, tá ligado? É, enfim, né? É, eu não vi Destiny. Alguém mais tem algum outro jogo aí? Não, eu tenho mais 3 aqui. Cara. Não, outra pessoa. Vamos. Não, cara, é rápido. Tá, fala aí, Bruno. Não, calma. Bruno, era pra ir. É rápido, cara. É 2 minutos. 1 minuto fala dos 3. É porque um minuto só você sozinho. É, cara, é pior. Um minuto teu demora demais. Tô falando que falar, um minuto cara. Intercalado com as outras pessoas, tá ligado? Mas fala aí, vai. Não, tá bom. É, Gods e Ubiwatch também foi decepcionante, que apareceu isso do caralho. O quê? Era um Gods e Ubiwatch. Não sei o que é isso. É um indiezinho aí que tipo, é point click. Aquele indie de sobrevivência, cara. Era de sobrevivência, é um point click lá, 8 bits, enfim, é legal. Não, era pra ser legal, mas não é. Aí tem Sniper Elite 3 também. É sério? Porra, eu achei mó legal, velho. Vocês jogaram? Eu joguei. Sério? Nossa, Aquele que você tem que decidir quem morre, quem não morre, o que você faz com a pessoa. Cara, se é o sargento cara, o doido lá, sei lá. Ele não é nem que ele é difícil, cara. Jogar ele é fusão. Mano, o 3 é ruim, cara. Joga o 2 mesmo que não, o 2. Não, eu quero jogar esse 3. Cara, o jogo me dá pontuação pra dar tiro no testículo do cara, velho. Mas o V2 faz isso já. É quebrado, mas é tipo... O V2 já faz isso, cara. O V2 é bem melhor que o 3. E aquele Murder at Soul Suspect também, que eu criei um hype pra caralho no jogo. Tinha que ser tipo um LA Noir com um arquivo X e é uma bosta. Tá, eu vou falar só, então eu vou pegar só o além do Rambo, só o Titanfall. Mano, é sério? Sério, cara, não gostei muito. Eu acho que o Titanfall é na mesma vibe do Destiny, que é tipo... É muito hype, cara. Mas é um esquema, tipo, o jogo é legal por 2 semanas. Depois você nunca mais quer ver ele na tua vida, tá ligado? Não dá nem 2 semanas. É um pouco assim, cara, realmente. Ele dá uma enjoada, né? Muito rápido, eu que acho. Que nem Call of Duty. E assim, eu fiquei bolado porque o desenvolvedor falou: esse não é um jogo sobre mechas. As nossas máquinas não são mechas. Ah, vai se fuder, cara. Um sapato gigante, é um sapatão. Um gigante, olha a sua mãe gigante. Sua mãe trepando, filho da puta. Pelas imagens, é um jogo bonitão. Não, ele é bonito, cara, é bonito. Mas o legal de Titanfall, cara, é que ele chegou numa hora muito certa. Eu não tô defendendo o jogo, eu nem joguei muito, pra ser sincero. Só que, velho, ele, tipo, tá tão acostumado com Call of Duty ser de um jeito que Titanfall chegou e mudou tudo, praticamente. É, sim, não, ele tá legal. Só que eu acho problemático assim, cara. Quando você entra na porra do robô, você acha que você vai ser uma máquina de destruição invencível. Não é uma bosta, cara, não, porque os caras continuam te derrubando mais fácil ainda, inclusive. Isso é porque você é enorme. Porque você é uma mesma vida, eles tiram a mesma vida e você é lento, exatamente. Mas a gente tá aí. Os caras, tipo, chegaram no momento acostumado com Call of Duty, chegou essa parada, a galera, tipo, mano, o servidor hoje em dia é vazio, cara. É uma bosta pra você jogar, se deixar alguém pra jogar, porque é vaziozão, tipo, né? Eu tô falando que veio uma boa hora, porque, mano, pra Call of Duty é tudo igual, ano após ano. É, pra dar uma variada, realmente deu um... É, deu uma respirada, porque depois você viu que os outros jogos, apesar de serem desenvolvidos há muito mais tempo, que saiu o Titanfall, não dá pra corrigir isso, sei lá, em 2 anos, mas a ideia ficou assim, tipo, os caras conversam e tal, então começou a adicionar mais verticalidade, outros elementos. Sim. É, ajudou. Eu vou esperar, na verdade, aquele Splatoon, cara, aquele da Nintendo lá. Eu tô esperando, na real, eu tô muito no hype pro Team Fortress da Blizzard, cara. Muito no hype. Sério, você tá no hype pra isso, cara? Eu não confio na Blizzard mais, não. Como não, cara? Blizzard, velho. Não, né? Eu não tipo, pra entregar o jogo. Ah, sei lá, e vem esse cara pra caralho. O novo eles anunciaram já que você vai escolher as classes de elfo negro, orc, humano, porque. Não, confusão. Mas, tipo, é que eu gosto muito. Uma coisa que eu gosto muito da Valve e da Blizzard é que eles balanceiam muito bem os jogos, tá ligado? Ah, mas isso é verdade. Então, é verdade. Eu tenho certeza que o jogo não vai ser quebrado. Vai ser tipo um, igual parece um Team Fortress 2, tipo, atualizado, melhorado, assim. Então, uhum. Isso não tem como dar errado, tá ligado? E eu acho que vai ser free to play, além de tudo. Então, tipo, mano, vai ser incrível. Mas eu sou putinha da Blizzard, então não conto, né? Mas eles vão manter o visual, cara? Não é Team Fortress, é outro jogo. É um... Sério? Um diferentão. Eu não lembro o nome. Voltaram primeiro o Team Fortress, que eles tinham aquele visualzão Half-Life? Não, pera. É da Blizzard, não é da Blizzard. Então, é da Blizzard. Então, é um jogo no mesmo molde de Team Fortress. Eles estão falando... Mesmo molde. Que é um shooter cooperativo. É um mod de Team Fortress. Mod? Eu falei mod? Não, é um mod. Ah, tô vendo aqui, cara, que jogo. Overwatch, bonito. Cara, Overwatch. Overwatch, exatamente. Caralho, que legal, cara. É muito da hora. Eu tava assistindo na a Blizzard, sei lá qual, Blizzard E3, sei lá como é que é o nome do bagulho da Blizzard lá, a conferência. A BlizzCon? BlizzCon, exato. E cara, na hora, tipo, tava rolando um campeonatinho de Hearthstone, cara. Isso, alguém tá brincando com uma faca aí, hein? Minha mãe, cara, a AK-47 dela. E é óbvio. Eu vi um tapolão, hein? Tipo, é óbvio que eu tava assistindo um campeonatinho de Hearthstone e, tipo, eles pararam no meio antes da final e. Cara, a gente tem um anúncio pra fazer. E mostrou e todo mundo. Uau! Eu achei do caralho mesmo, velho. Bonitão. E eu interrompi o Zwaste, foi mal o Zwaste. Eu não lembro o que eu ia falar. Eu também não, porque eu te interrompi. O fato é que eu nunca vou perdoar a Blizzard por ter cancelado StarCraft Ghost. Pois é, cara. Nunca. Dói ainda, né, cara? Dói. Dói muito. Galera, mais algum. Mais alguma menção? Eu tenho os últimos jogos aqui, só pra falar. É o The Elder Scrolls Online, que é terrível. Child nem tive coragem. Eu joguei muito pouco e não foi nem eu que comprei, eu joguei na casa de brother. Child of Light, que eu baixei a versão recuperada e é terrível. Ah, sério? Eu achei o jogo. Não, eu achei o sério, jogo. Sério, velho? Não, eu achei o jogo bonito. É um jogo de arte. A história é legal, mas só que, tá ligado? Eu acho que eu fiquei tão no hype que as pessoas falavam tão bem que eu já olhei e. Aí eu não gostei. O cara fica no hype, mas o jogo é legalzinho, é um jogo legal, honesto. Qualquer versão de Final Fantasy XIII que saiu, que eu não sei o nome, Lightning Returns, eu acho. Me disseram que esse Lightning Returns tá bem legal. O primeiro é ruim, mas me disseram que esse Lightning Returns tá bem legal. Eu não joguei, depois que eu comprei o primeiro por R$7 e me senti lesado. Só um minuto, desde que eu vim e falou que minha mãe tava batendo as facas, que ela tá rindo igual uma doida. casa, só um instante, peraí. Tá. Você podia ter colocado só no mute antes de falar isso. É. Vai lá dar uns tapas nela e fala. Ultra Street Fighter 4, que, puta, eu não gosto nada desse rebalanceamento pago. Ridículo, né? Qualquer Assassin's Creed, esses dois que saíram especialmente. Posso fazer uma menção horrorosa? Que eu assisti o gameplay inteiro. Do que? Do Assassin's Creed? Não, o remake do Resident Evil. Jogabilidade cagada da porra. Ah, mas isso aí é. Isso é o 1. Já saiu o 1? Remake. Já saiu o remake? Saiu, isso saiu. Saiu o remake. Ah, eu tinha certeza que ia ser ruim, mas só que saiu o remake de propósito. Cariba fez um post até, eu acho. Então, eu peguei os posts do Cariba. Eu peguei aquele walkthrough parte 1 e eu assisti até a parte 15, que é a última. Cara, é muito ruim, velho. Muito quebrado, muito nojento. E eu só tenho mais um último, que é o Zelda Hyrule Warriors. É só. Oh, ah, o Zoeste vai ficar bolado. Eu vou ficar bolado. Foi só pra deixar o Zoeste bolado, mas é porque eu não gosto mesmo de jogo desse Death Knight, tá ligado? Então... Só porque eu acabei de comprar o Gundam. Nossa. Hyrule Warriors? Pô, mas o Gundam é legal, cara. Sério, é a mesma coisa. Eu fico puto que não dá pra montar o seu próprio Gundam, cara. Viu? É pior ainda, cara. Que o Hyrule Warriors. Lá você pode montar porra se nenhuma. Se desse pra te montar o teu próprio Gundam, até eu ia jogar essa merda. Opa. Isso não é de fumar, cara. Acabou meus jogos. Alguém tem algum jogo ruim aí? Cara, eu já sabia que ia ser ruim, mas eu baixei porque eu sou um verme. Jogo da Homem-Aranha 2, tá ligado? Eles falaram tão ruim, tão mal que eu desisti. Cara, no começo, caralho, que jogo foda! Deu 10 minutos. Mesmo com o uniforme do Kenaço, o jogo é chato. Cara, eu falo desse jogo, eu só lembro daquele gameplay do Polado Fu, que ele fica quebrando o jogo nas paredes toda hora, de puta que pariu, que jogo bem escroto. Pô, mas o jogo tá bonito, não tá? Polado Fu, cara. Ou nem Fu. Tão bonito assim ele. Né? Não, eu não sei, cara. O gráfico pulando salva alguma coisa? Okay. É bonito pra caralho, o jogo é bonito pra caralho. Ah, tá. Vê um gameplay aí, tipo, em Full HD, você fica caralho. Acho foda, que assim. O pessoal deve comprar justificando, falando, por causa de Homem-Aranha, o jogo tá bonito, eu assisto Transformers. A jogabilidade é ruim. Eu gostei. Tipo, sim, tá eu pirei no filme do Avatar, vou comprar esse jogo. Tá meio copiada do Batman, né, cara? Que negócio de você esquivar. Mas é. Tem uns golpes que demora pra soltar teia, é estranho, assim. Mas é que fica, tipo assim, é mais do mesmo desde o primeiro jogo do Merenda lá da Activision dos anos 2000, né? Daí. Não, aqueles são bons, cara. Não, mas aqueles são bons, mas meu, não muda a fórmula, tá ligado? Ok, você jogou o Ultimate Homem-Aranha? Aquele Cell Shading? Bom pra caralho. Aquela jogabilidade eu acho maravilhosa, cara. Porra, tesão, é rápido, tipo. É rápido. O Homem-Aranha 2 do filme 2 do. O San Remo é bom também, cara. O Homem-Aranha 2 é bom. Esse que é bom. Play 2. Não, de PC é nojento. PC é lamentável, nojento. A gente já falou isso no podcast dos Jogos do Aranha. Sim, né? A gente falou do Puma. Eu tinha esquecido do Puma. Então, alguém quer fazer? Eu vou passando um por um aí, se alguém quiser fazer alguma menção horrorosa. Vamos fazer o. Já que no último podcast a gente falou do. Quem vai empacotar? Do pessoal que morreu em 2014. Vou fazer uma enquete rápida aí, quem vocês acham que vai morrer esse ano. Vocês não falaram do jogo do Super Amishes, cara. Mas não saiu. Não saiu ainda. Não saiu, cara. Já falou o quê do jogo? Vai sair só em 2017. A gente pode falar sair? Desse jogo ou não? Ou não pode falar? Não saiu ainda, né, cara? Então, assim, é melhor sair, não cortar essa parte do podcast? Quando sair, a gente mostra. Cara, deixa assim, a galera sai agora. Ah, então, beleza. Faz o hype. Já tinha comentado. Deixa assim que força o cara a terminar. Ô, Godoka, bolão pé na cova agora. Quem morre? Quem capota em 2015? Cara, eu vou votar em dois. Que esse ano. A gente podia escolher dois ou três, né, cara? Vai pelo menos ou Stan Lee já tá batendo na porta, não sei o que é. Ou o Gandalf, o cara que faz o Gandalf, porque sempre esqueço o nome dele, que eu acho ele um ator. Ian McKellen. Ian McKellen. Eu acho que o Ian McKellen também tá ali, tá na beirada. E Jack Nicholson, não sei porquê, mas Vini, na cabeça é Jack Nicholson. Cara, Jack Nicholson ele não tá, mas daí se ele morrer vale mais ponto, é isso? É, cara, eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer as minhas apostas, eu vou votar no Didi, né, o Dr. Renato, que ele deu uma escorregada aí no meio do ano, e eu vou votar no Pelé, cara, porque, né... Pô, cara, esse era meu voto, tá no meu voto. Pelé ali na finaleira quase foi 2014, hein? Quase! Sabe quando o cara dá aquele... Quase emboliotei! Pelé aguentava carrinho de travo, de ferro, na época que ele jogava, ele não vai aguentar um rim indo embora. O que, que é um rim pra quem tomava carrinho fodido naquela época? Deixa que era o próximo aqui, Sirvini. Ah, não, já falou, desculpa, segui. Mas assim, eu posso fazer uma aposta, vai ser meio zebra? Fora, uma zebra, assim? Zebra. Eu voto em mim. Não, cara, eu quero que você faça. De ataque cardíaco na biblioteca. É detetive. Eu espero que não seja eu. Mas se eu morrer, eu vou ganhar. E provavelmente vai ser durante um podcast enquanto ele tá gritando e mandando a gente tomar no cu. A gente vende um frango assado, se você tem um caixão, qualquer coisa de Cara, se a gente tivesse feito o Super Caralharg dos Institutos Voadores esse ano, eu apostava no Léo, cara. Léo. Ele tava quase morrendo no ano passado, cara. Quase conseguiu no ano passado. Ô, segui. Cara, eu voto no Silvio Santos. Não, pelo amor de Deus. Eu acho pode, que ele, não pode. Eu acho, mas ele é um Android. Não, eu acho que o Android vai dar. Ele tirou a pilha atômica dele, cara, do peito agora. Eu acho que o Silvio Santos vai pra vala esse ano. E eu vou fazer uma menção dupla aqui, porque eu queria também citar como música merdosa: o MC Livinho vai tomar um tiro no palco e vai morrer esse ano. Não, cara. ele é o nosso tenor, velho. É o nosso tenor, cara. Afinado. Eu tenho quase certeza. Se ele reparar a bala, tá capaz. Mentira, mas. Eu acho que o MC Livinho vai tomar um tiro no palco, assim, e vai pra vala, velho. Os caras votaram nas minhas opções, né, que era o Pelé. Então eu tô esperando que o Galvão Bueno bata com as 10. Assim. Vocês estão de sacanagem. Tá bom, hein? Vocês estão tirando todas as minhas opções, cara. Puta que pariu. Esse tem que ir, né? Galvão Bueno é tipo o bolão da Mega Sena, que todo mundo aposta, ninguém ganha. Aquele cara da Xuxa lá, o Russo, ele morreu, cara? Ele não morreu. Eles estão drenando sangue dele, porque lá tem a fórmula da imortalidade já. Estão podando no Silvio Santos. Ele sugou a alma do Roberto Marinho, porra. Ele já era um sugador de alma, mas ele trouxe todas as almas junto, tá ligado? Ali foi uma batalha de gigantes. Ele é o Incubus. Cara, ele tem 83 anos, cara. Ele tá com 83 anos russo, firme e forte. Russo. Nossa. Imagina, cara. Russo é um Incubus. É isso aí, Zé? É, acho que é feio mesmo. O Hawkeye. Uma aposta. Cara, não, peraí. Deixa eu só ver um negócio. Afastado da TV Globo desde março de 2014, Russo está em depressão e não se conforma de não poder mais trabalhar. Vai morrer. Prestou serviços como assistente de palco por 46 anos. Puta que pariu. E ele após ter se aposentado. Mano, a decisão foi tomada pela emissora, já que ele não tinha mais condições físicas de trabalhar. Ele morreria lá. Eu tenho certeza que ele tá morto faz 32 anos e tem alguém com um manequim assim. Fica com as cordinhas ali em cima, porque, mano, não tem. É um boneco de cera, cara. Com um golem, botaram umas escritas em judaico na cabeça dele, tá ligado? Em hebraico, ele tomou vida e tava lá. É, o mongo. O gole, o mundo, tá ligado? Eu tenho uma aposta, a dele é do imperador, velho. Cara, se ele ainda estivesse no Brasil, ele morria. É muita droga. Mas falando sério, cara, sabe quem vai subir mesmo, velho? O Frank Miller, cara. Já viram foto do Frank Miller? Ah, sim. Ele tá. Veja aí, velho. Veja aí, velho. Tá foda. É triste. Frank Miller é um white walker, cara. Ele já virou, já foi assimilado pela. Bruno? O que eu acho que vai pra fita primeiro esse ano é o Shaolin, cara, que faz 4 anos que tá lá. Caralho, se tu falar no Schumacher, eu vou até. Shaolin, mano, esse ano ele não passa, velho. A galera tá postando os morimbundos, né, velho? Schumacher já foi ou ainda foi? Não, Schumacher não. Só cancelar os patrimônios. Patrimônio não, os patrocinadores dele, tá ligado? O patrocinador dele cancelou, né? Galera, a gente veio. Vai patrocinar o quê? Corrida de cama nessa merda? Vai tomar no cu, não, mano. Não, cara, mas tudo que eu pensei. Aí, cara, outro que eu podia. A mulher dele construiu em casa uma UTI, cara. Uma que melhor do que uma muito hospital, velho. Valeu. Aí, outro cara que eu acho que vai pegar a gente de surpresa sendo o Raul Gil, cara. Às vezes ele dá risada e ele não volta, velho. Ele fica, tá ligado? Eu acho que numa dessa risada ele vai, tá ligado? E o que eu não queria que fosse, mas que eu acho que tá petralhando muito e a Globo vai apagar, é o Jô, cara. Tá muito comunista, tá defendendo as Bolívia, os bolivianos. A Globo vai apagar ele. Renovou o contrato só pra dar o migué, cara. Renovou o contrato só pra dar o migué. O Ivan, você tem algum aí, velho? Cara, o Chico Anísio já morreu? Puta, já. Não sei. Já? Já? Já? Já? Ah, então tá fora. 2 anos já, mano. O Papa, sempre aposto no Papa. Esse é saudável. Mas eu sempre aposto, nunca se sabe. Eu tenho um pulmão. Nunca se sabe. Nunca se sabe quando vão chamar ele lá pra cima, né? Pra... Eu te mandei aqui, amigos, depois de entender. E também o Faustão, cara. Faustão, eu acho que... Eu achei que alguém ia apostar na Andressa Ura aqui lá, mas acho que... Ela se recuperou já. Sério? A perna dela, velho. Tá toda esburacada a perna. Cara, parece um queijo, cara. Puta, eu não vi, mano. Eu não vi, eu nem vou ver. Frank Mir, cara. Quando ela tava internada, aquilo lá. Frank Mir tá parecendo o Russo agora, cara. Cara, e se for, velho? Eu acho que é ele, cara. É ele. Russo, cara. É ele, mano. É ele, cara. Caralho! Nossa, caralho, cara, eu acho que o Frank Miller é um doppelganger. Ok, fala que tu. Ah, é, cara. Mas pior que tudo, pior que Original Sim, pior que, sei lá, o Russo, a pior coisa dos anos 2014 foi aquela porra de Banda Malta, velho. Que Malta, nossa. Pior coisa do ano, velho. Que é? Na minha pior coisa de música, cara. Banda Malta, velho. Malta MC Livinho, velho. Cara, a partir do momento que uma banda de rock ela ganha sucesso pra participar de um concurso de talento, vai pra puta que pariu, né? Não, esse evento, tipo, os caras querem ser meio que um Creed misturado com sertanejo, assim, velho. Caralho, nossa, cara. Nossa, eu ia ser mais isso, ruim. Ah, nem escutar isso. Tem que escutar isso. Como isso pode ser ruim, cara? Não entendo. Eu ia dizer isso, cara. E sabe o que é o pior, cara? Eu gosto de Creed. Eu curto também. Não, eu curto umas músicas também, cara, mas não, mal cantado. A gente curte, mas a gente sabe que é ruim, né, cara? Então, Creed universitário, é isso. É Creed universitário, velho. É isso aí. Então, deve ser bom por causa disso, porque o sertanejo arrumou o Creed, cara. Que senão, pelo amor de Deus. É tipo, já viu aquela, tem aquele desenho, né, como é que é? Even Jesus hates Creed, tá ligado? Até Jesus odeia Creed, tá ligado? Galera, então, encerrando nosso podcast de retrospectiva. Era que vai morrer, cara, o Futura Michis, cara. Se a gente começar a atualizar essa porra... Eu tenho um post agendado pra semana que vem, já. Super amigo. Dia 5 de janeiro, 2 podcasts gravados e nenhum post até agora. O Vini tem post agendado pra fevereiro, cara. Tem post pra fevereiro já. Se fodam aí. Não, mas o Hawkeye e o Bruno estão voltando aí pra fazer. Vamos salvar, agora posts. Vai. Agora vai ter post, porra. Então era isso, galera. Até semana que vem. Promessas, não mais do que promessas. Abraço a todos. Vamos ver o que vai sair. Falou. Tchau. Never be royals. It's all run in our blood. The Cadillacs you sang for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee.